Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece extra é gol, tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. E aí, galera, beleza? Ah! E aí, George? Tudo beleza, bem, galera do barulho? Beleza? Beleza. Ah, estamos aqui, né? Estamos aqui e o Mota está lá. É. Na rua Tuiuti. Ah. Lá na Remasa Tatuapé, na rua Tuiuti, com o pedágio sem parar. Prepara o barco. Ah, não. É não. O consórcio Honda. É. Olha aí, é verdade. Está prepara rolando agora o pedágio do Estádio 97, consórcio Honda, na Remasa Tatuapé, na rua Tuiuti, 1773. E ali passe é minha por área, lá. Hein? Lá a tua área. Ali é a minha área, tua rapaz. Área é Vila Maria, rapaz. Você quer saber onde é? É uma travessinha da radial ali. Sim. Do lado do shopping, do lado Sim. do metrô. Tô ligado aí, Paquito. Não vem discutir comigo, Zona Leste é tudo nosso, Benjamin. Tudo nosso, Paquito. Os caras estão ligados qual é que é. Quem tiver na área, passa lá. Vai concorrer a bonés, chaveiros, né? Vale ingressos pro Banco Honda Hall. Não é o vale ingresso do evento do dia 5. É para outros shows, dias, outros shows. Tem uma porrada de prêmio lá, uma estrutura legal pra caramba. Corre pra lá que vocês vão se dar bem. Então, olha, muito bacana. Passe agora lá na rua Tuiuti. Atenção, olha, muita gente agora voltando pela Zona Leste, indo pros bairros, vai passar ali na Tuiuti, que é a travessa da radial. Perto Conheço. Do shopping Tatuapé, não é não? Então você vai passar na Tuiuti 1773, na Remasa Tatuapé, olha o Mota, aquela figura bizarra, mas até simpática, estará lá. Isso é por tua conta, isso. Claro. Ah, deixar bem claro que não é opinião da rádio, não é opinião do programa, é uma opinião individual vossa. Na minha opinião, não é opinião da rádio. Na minha opinião, é uma pessoa até simpática. Está lá te esperando, que é o Cláudio Mota, tá bom? É o pedágio Estádio 97, consórcio Honda, na Remassa Tatuapé, o Atuiuti 1773. Porção de prêmios por lá te aguardando, hein? Você vai gostar demais. Tem uns neguinhos que não vão poder ir buscar prêmio lá. Eu queria mandar um abraço especial. Ah, Cabral, você não vai, viu? Eu queria mandar um abraço especial pro seu Sérgio Cabral. Olha aí. Né? Que dessa vez ele não vai passar o Réveillon em Mônaco, em Paris. Não vai. É, pra ele pedir pra algum dono de empreiteiro uma tornozeleira eletrônica cravejada de diamante de 800 mil reais. Desvarou, pedir um anel, né? Olha aí. Oh, e o outro sai de SAMU, velho. Até de SAMU, o cara doente, assim, né? Você vê, é ser preso, a pressão sobe. O cara usou SAMU, velho. Agora, ir no hospital público, eles não querem ir. Eles querem ir pros particulares. Vai lá, amigo. Vai lá, ô Sérgio Cabral, passa o Réveillon em Curitiba aí. Não vai estar frio, o Réveillon não é frio aí. É. Você acha Leva muito blusa, cru? Você acha... Leva a blusa. Você era a favor... 225 seria a favor? Mil, eu realmente não tenho uma opinião ainda, mas... Queria saber a sua opinião, Benjamin. Você seria a favor que, por exemplo, servidores públicos tivessem que ser cuidados em hospitais públicos? Por exemplo, um deputado é um servidor público. Aí claro. Só, é lógico. Sim. Um senador. Ué, porque óbvio. Ele trata, ele não é, não, não cuida disso, ele da saúde. Que a saúde tá boa. Ele tá não boa, fala então que tá tem tudo que ir lá. Bem. Ele vai no horário político e fala, olha que maravilha. Então vai ele, os filhos, a família. Tem que ir todo mundo lá. A não ser que ele porque pague do bolso Einstein, dele. Porque aí no sírio-libanês. Mas ele pode pagar do bolso dele. É, mas particular. Geralmente... Tudo bem, mas dê um exemplo. Fala, olha, eu não falo que é bom. Eu falo que é bom, então... Fala que tá tudo bem, que não tem fila. Ninguém vai. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu quero que todos eles, esses do Lava Jato, mas quero que todos eles... Você gostaria que eles queimassem no inferno? Mas não tem a menor dúvida, mas antes eu queria que eles pagassem aqui mal. Na Terra. Não 10 anos preso, mal. Depois queimar Eu não tô inferno. Desejando mal. Mas primeiro paga aqui. Sabe quantas pessoas morrem, direto e indiretamente, por causa desses caras todos aí? Claro, inúmeras. Sabe quantas? Não dá nem pra mim. Você viu como é que tá o estado do Rio de Janeiro? Que os caras não têm pra receber... Pô, essa semana eu vi uma matéria aí, rapaz, quatro dias no hospital em Salvador. Mas o problema é um só, né? O cara marcar uma consulta. Mó treta, lógico. Mas deixa eu falar com você. Sabe qual que é o grande problema? Mas em relação a esse senhor chamado Sérgio Cabral. Não, sim. Vai postar videozinho, lembra? Postando videozinho no restaurante mais caro de Mônaco, entrando na joalheria... Sabe qual que é o problema aí, entrando na joalheria mais cara... de Paris e falando pro dono da empreiteira, ó, aniversário da minha mulher, esse anel, paga aí, 800 pau. As mulheres tirando foto, mostrando a sola do sapato, que é Labotan. É lógico. Lobotan. É lógico. ganhando que esses caras ganham tudo roubando. Aí fica fácil, vai, né? Vai devolver, mas tem que ter então, dó, não. Aí tem que ter tá. dó, não. A grande coisa é a tem seguinte. Tem que ter dó, não. Eles vão presos, né? Mas eles vão devolver? Não devolve o dinheiro. Ah, olha, vem que não devolve o dinheiro. Ah, ok, mas que eles vão presos, então. Olha, também não é, vai... mas aí a gente não vai usar esse dinheiro, eles também não Domênico, vão. Domênico, eu concordo. Ah, eles usam, Sombra. Eles ficam lá. Sombra, eles ficam 10 anos, sai e depois vai usar. Dudu, eu concordo com você. Roubou pra cacete, né? Pouco, cara. Eu concordo com você, mas quantos anos nesse país nada acontece? Tem que acontecer. Esses caras são tudo primários. Meu, deu 5 anos, os caras saem, cara. Eu concordo. Bom comportamento, né, mano? 5 aninhos de preso, fica um mês preso e o cara fica lá com mais de 1 bilhão na conta. O Marcelo Odebrecht tá limpando o cela com a Sombra. Eles deveriam ser presos e devolver todo o dinheiro do povo. Não, você tem razão, Domênico. Mas é que a lei aqui não é assim, né? Não, tem. Não, não. O problema às vezes é achar o dinheiro. Não é que a lei não é assim. Se é roubado o dinheiro, tem que devolver sim. Você tem que devolver. A lei prevê isso. Às vezes o problema é que você não consegue rastrear e saber onde está todo o dinheiro. É verdade. É esse que é o problema. O problema é saber onde está todo o dinheiro. Aí já é mais difícil. O doutor chegou? É. Agora, Domênico, para esses caras aí que jamais sonharam com a possibilidade de ser preso, ficar uma semana na cadeia é um tormento. Você imagina ficar 5 anos. É, não, isso você tem razão. Eu até concordo quando você fala que tem que devolver o dinheiro, eu também acho. Mas num país que nunca nada aconteceu... A gente tá vendo esses caras em cana, é um começo, cara. Que mais? Que tem que ter uma cana pra esses caras. Mas o que eu gostaria aqui era o Araquiri. Hein? Porque no Japão, quando o político isso, corrupto... Mano. O Araquiri, Domênico Gato, é quando o cara pega uma espada e enfia no peito. No Japão... Mas é no peito ou é no estômago e na região, barriga? Pode ser. Acho que aqui, eles se rasgam inteiro. Eles se rasga. É, porque lá no Japão, Domênico Gato, o político, ele praticamente não rouba. E quando ele rouba, e é pego, ele, de vergonha da família, ele acaba se suicidando porque ele não quer constranger a sua família. Mas o oriental, o japonês, aqui não, é cara. Mais adiantado. Aqui não, Sombral. Né? O cara é pego roubando, ele passa determinado período na cadeia, depois ele sai, compra um iate, ele sai, compra um avião, sai, compra um carro de luxo, ou sai e compra um apartamento em algum outro lugar que ele nunca mais será visto. Ok, mas só que muitos desses aí vão ter que começar a frequentar iates e restaurantes de outro lugar, porque em São Paulo, se entrar em restaurante, nem o cara vai lá, o cara compra em Nova York, morar lá. Mano, não é assim. Você ter o dinheiro que for, você não poder ir num restaurante com a tua mulher e com os teus filhos. Mas ele vai morar fora do Brasil, Benjamin. Você não acha que esses caras estão preocupados? Não pode. Bom, então, depois que ele paga a pena dele, pode. Mas vocês estão dizendo, então, não prende porque... Não é isso. Gente, nunca aconteceu nada nesse país. Está começando. Não. Espera aí, eu não estou criticando, isso, gente. Isso é verdade. Espera aí, vocês estão deturpando o que eu estou dizendo. O que você está dizendo? O que eu disse aqui é que, infelizmente, o brasileiro, cara, ele é torto desde nascença. O brasileiro, ele é acostumado desde pequeno a dar o jeitinho brasileiro. É uma parte. Não, mas é uma que boa tá sobrado. É uma boa parte. Não é só uma parte, é uma boa não, parte. Não, eu só tô te prevenindo, só pra não ir aqueles caras falando, Não, lógico, me patrulhando. Claro, é verdade. Mas é que tá assombrado. O brasileiro é aquele tipo de cara que muitas vezes ele tá no centro da cidade, ele pega uma latinha de refrigerante, ele pega um salgadinho, ele olha pro lado, tá tudo sujo e fala, mais um papel na rua, é mais uma lata na rua. O mesmo brasileiro, se ele for pra Alemanha, se ele for pros Estados Unidos, na Disney, ele não vai jogar no chão. É o mesmo cara, entendeu? Então, cara... É isso mesmo. Sabe, a questão é índole. Mas enfim, vamos, né? Enfim, ainda bem que esses corruptos estão indo pro cano. Enfim, eles estão lá, guardadinhos. Isso aí, tudo guardadinho, bonitinho. E morram. Assistindo o sol nascer quadrado. Boa. Olha, mas tem os que estão presos na Trump Tower também, né? Tem. Tem, mas é... Vai estar preso. Às vezes é melhor estar preso na Trump Tower do que livre no Brasil. Mas acho que tem uns caras que estão meio lelé, não sabe nem onde tá, viu? É. Ó, manda sua mensagem via WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150, já cedinho, já passa o número aí pra você gravando a sua mensagem no nosso WhatsApp, oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol, English Live, inglês ao vivo pra você mudar de vida, e Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, e aí, Bento? Vamos ao líder. Líder. Ah, nós! Daqui a pouco. Ah, meu Deus do céu, hein, seu Bento. Vamos aí, Domênico. Daqui a pouquinho, às 21 horas, lá no Estádio de Independência, conhecido como Horto. Tinha palmeirenses aqui na rádio hoje, tensos. É, tem um monte. Eu estou tenso. Hoje não vai ter jeito. Ainda bem vai que você tá... Hoje você pode ficar tenso aqui, porque daqui a pouco nós vamos ter um convidado, vem um médico, o doutor Cássio Andrione. Grande, doutor. Você já aproveitou hoje, se passar mal, daqui a pouco... Hoje pode passar mal. Hoje olha, ô, Domênico, fala aí, possível escalação aqui. Possível. Mas eu acho que vai ser essa aqui. Vamos lá. Possível que pode ser mesmo essa. Jailson. Bom. Parece... Não. Muito bom. Jean. Bom. Edu Dracena. Bom. E Vitor Hugo. Muito bom. E Egídio. É, o Egídio na esquerda, ele tem jogos que ele foi mal, tem jogos que ele foi bem, tem jogos que ele foi muito bem. Então, na média, bom. Boa. Thiago Santos. A volância, como dizem alguns, né? Tietê. Ah, esse é muito bom. Use esse termo, esse termo é mais escroto. Moisés. Sensacional. Moisés. Moisés é sensacional. Aí vem o ataque, hein? Vamos lá. Roger Guedes. Bom. Dudu. Muito bom. E ele, Gabriel Jesus. Sensacional. Certo? É isso aí. É isso aí. Boa, seu Bento. É um jogo muito difícil hoje. É, eu não sei, você tem já a escalação do Atlético, não? Não temos a escalação? Deixa eu ver aqui. Vê se eles vêm completinho. Eu disse que achava no meu... No achômetro, né? Achei que eles viriam completos, viu, mano? Eles virão, viu, Domênico? Parece que alguns desfalques aí, por exemplo, o Lucas Prato e o Otero, eles são jogadores aí. O Otero, por opção, ele vai permanecer no banco. É um jogador que vira e mexe, ele é titular, mas ele não começa a partida hoje. Assim como o Prato. O Prato, por incrível que pareça, ele é banco no Atlético Mineiro, Domênico. Ó, o Fred é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Possível Atlético aqui, ó. Possível. Lá, vai. É o Vitor, é o Carlos César, o Eraso, o Gabriel e o Fábio Santos. Defesa titular. É, titular. Aí o meio campo vem com o Leandro Donizete, o Júnior Urso. Vem jogando. Michael Suel e Luan. Sim. E na frente o Robinho e Fred. Porque o próprio... Que não é bom. O próprio... Que não é bom, hein? Bom, o Rafael Carioca, ele perdeu chance também no time. O Rafael Carioca hoje, ele é banco do Atlético Mineiro. Eu só acho que tem uma coisa, mano. E você pega o ataque, é o ataque titular. Joga lá com o Luan, com o Robinho e com o Fred. Apesar de eu achar o Lucas Prato hoje muito melhor que o Fred, mas o Fred é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele vem com dois possíveis desfalques, Domênico, que é o caso aí do Otero, que poderia estar jogando no meio-campo no lugar do Michael Suel. Mas por quê, mano? Mas é um desfalque de cartão, não? Não, ele tá no banco. Opção, tá no banco, opção ele mesmo. Ele vai virar opção pro segundo tempo. E talvez aí o Lucas Prato no lugar do Fred, mas o Casares? Time do Atlético... Então, o Casares ele não tem jogado também, né? Ele machucou. Então praticamente é aquilo que a gente falou, mano. Vem praticamente o time titular, né? Casares e solteiro. Praticamente time titular. Eu vejo aí uma defesa do Atlético não tão boa... Não é tão boa, é uma porcaria. É. Defesa do Atlético, seu Leonardo Silva, é uma porcaria. Sabe aqui, né? Nos o Eraso é um horror. Como é que é o gol contra aí? Atlético, gol contra aqui. O Atlético, Domênico Gato, não tem um jogo que o Atlético passe liso sem tomar um gol, cara. Gol contra o Atlético Mineiro, 44. Pois é, o Palmeiras tem 30, eles têm 44. Dos times de cima, a diferença, o que mais tomou gols é o Galo. Defesa do Atlético Mineiro, seu Leonardo Silva, é uma peneira. 44, o Fluminense tomou 42. Entre os 9 primeiros, o Galo é o que mais tomou gols. Caramba, hein? Entre quantos, Sombra? 9? Então. É assim, nós temos um ataque muito bom, hein? A vantagem do Palmeiras pode ser aí. O ataque do Palmeiras que tem aí, RG, me ajuda aí. É o gol pro do Palmeiras, 57. É o melhor ataque do campeonato. Contra uma defesa que está entre as piores. Sim. Né? E temos aí uma defesa do Palmeiras um pouco mais sólida, né? Que tomou 27 gols contra o ataque do Atlético Mineiro, que fez 56. Eu acho que é o segundo melhor ataque, é isso? É. Segundo melhor ataque, é um gol atrás do Palmeiras. Então vai ser aí 3-2 pro Galo hoje. Por que 3-2? Que onde você tirou isso aí? Não, porque o... Onde você tirou esse troço aí? É, porque vai jogar em casa. Mas dane-se a casa. O retrospecto dane-se do Palmeiras aí diante do Atlético Mineiro fazem não tem gols. Sido positivo, né? É? O retrospecto do Palmeiras diante do Atlético Mineiro aí não tem sido positivo. Mas eu acho que o Palmeiras é capaz de vencer hoje, viu, Sombra? Eu acho que o Palmeiras, se não vencer, cadê é capaz aquele de empatar. Mano? Não, mas então, cadê cara? Aquele mano que chega? Mas ele foi imparcial agora e você criticou ele, tá vendo? Ô, Sombra, uma o dia coisa... do estádio na cidade for muito imparcial, não, ele não, vai... Mas aí estamos analisando o que vai acontecer. Não, mas a questão não é tirando essa. Sarro sabe aqui. Por que, Sombra? Eu vejo o Atlético campo, Mineiro... Já ganhou o Palmeiras. Nem não, eu vejo o Atlético isso. Mineiro com uma deficiência muito grande, cara, no banco de reservas, cara. Você vê ali, o Marcelo Oliveira... É um cara, ó, pra você ter uma ideia, hoje o Atlético, se eu não me engano, ele tá 10 pontos atrás do Palmeiras. É. Com o elenco que o Atlético tem, Sombra, é uma vergonha essa pontuação. Era pra tapar a pau ali, é uma vergonha. Né? E se a gente se recordar, semana passada, o presidente do Atlético Mineiro, ele deu uma fumada nos jogadores, mas deu uma comida de toco, velho. É mesmo, Depois daquela derrota do Atlético pro Curitiba, ele foi lá, mas espinafrou o elenco. Espinafrou. É, eu não deu, sei como deu isso adeus, pode né, reagir dentro do vestiário do Atlético. Não entende, não. Ah, na boa, Sombra, não dá pra cravar que o Atlético possa fazer qualquer coisa diante do Palmeiras, porque o time do Atlético não é confiável. Eu acho que o Grêmio é favorito na final da Copa do Brasil, cara. É mesmo, você acha? Eu acho, eu acho. Que não tem eu não. Em casa. Eu não acho, sabe por quê? Eu aposto no Atlético. Eu acho, sabe por quê? O Grêmio é um time muito mais sólido na parte defensiva do que o Atlético Mineiro, cara. É muito mais. É. Fólido. Muito mais. Bom, vamos ver aí. Fólido. É um jogo fólido. Bem difícil. Gasoso. É o jogo, seu Bento. Talvez sólido. Possa definir o campeonato, hein? Sabe por quê? O Flamengo já jogou ontem. O Flamengo diminuiu a distância para 4, né? É. O Santos joga daqui a pouquinho 7:30. Poderemos 19:30. Até ter o Tem-Gol aí, né, RG? E se o Santos, que deve, Sombra, deve, porque você olha uma tabela. Santos e Vitória na Vila Belmiro, você mete coluna 1, né? É difícil colocar outro resultado que não seja coluna 1 pro Santos. Mas agora... Mas futebol é futebol. Andaram então, assim, tirando os favoritismos dos times que jogam em casa. Como assim? É. Não, tiraram. Entendi. Sombra falou. Tiramos os favoritismos. Por que tiramos? Os times que jogam em casa. Tá bom, vai, gente, segue, vai. Não, tudo bem. Tricolor, então. Não, tudo bem, mas eu acho que se o Santos vencer hoje, o Palmeiras tem que fazer a parte dele lá fora de casa pra poder, contra o Botafogo, colocar a coisa quase lá no seu devido lugar. Os três jogos vão ser pedreira. Difícil. Os três. Os quatro são difíceis. Pedreira. Eu não sei se o Vitória chega com condição até a última rodada. Deve chegar. Difícil tá pro América, pro Santa Cruz, pro Figueirense. Não, esse preço não tá difícil. Já é impossível. O América não tá difícil. Já caiu. Tá impossível, caiu. O América e o Santa Cruz caíram. Difícil tá pro Figueirense. O Palmeiras vai pegar o Botafogo. Figueirense tem que ganhar, as três últimas. O Figueirense, pra ficar na primeira divisão, tem que ganhar as três e torcer pra Vitória fazer só um ponto. O Inter fazer. Não, o Inter fazer um e o Vitória não fazer nenhum. Tá difícil. Então. Tá difícil pro Figueirense. Color. Tricolor. Color. O nosso convidado de hoje, que em homenagem ao Novembro Azul. Ah, sim, pois doutor não. Doutor Cássio Andreoni é São Paulino fanático. Olha aí, boa noite, boa tarde. Doutor Cássio Andreoni. Obrigado aí, pessoal, aqui do Estádio 97, me receber. É um prazer estar aqui com vocês. Sou fã de todos aqui. Valeu, sou obrigado. Legal. Aí. Boa. Ô, Sombra, a última no Morumbi. Então conte pra nós, pro Cássio Andreoni, pros torcedores, pros conselheiros, né, que não foram votar ontem, diga. Despedida do Morumbi, né? Esse ano. Por que é despedida? Porque é uma boa causa, né, amigo? Tem Black Sabbath no Morumbi. Black Sabbath. Uma das maiores bandas da história da música. Bem, com Ozzy. Lógico. Ah, bem, é a última turnê. Você vai? Você vai? Vou, lógico. O Ozzy que agora não fuma, não cheira, lógico, não bebe. Vou saber. E esses shows assim, mais pé sujo, caramba, ficaram pra lá, né? Black Sabbath é pé sujo? É, esses shows. Você falou que Black Sabbath é sujo? Você falou que Rolling Stones é sujo? É, meio sujo. Galera meio... Gente, galera meio o quê? Seu Bento dizendo que fã de Rolling Stones é sujo. Uma das bandas precursoras do heavy metal, o quê? Black Sabbath. Tá dizendo que... Se fosse você, Bento, eu não diria isso, sabe por quê? Sabe por que eu não diria isso? Quis dizer, né? Que aí vai começar a vir aquele monte de corvo, tá certo? Aqueles caras que se vestem de preito e não tomam banho, vão começar a ficar putinho com você e começar a dar chiliquinho no ar. Aí vem aquelas corva grávida também, porque outro dia teve um show aqui do Guns N' Roses. O Bar, nosso produtor, ele falou: pô, tô passando aqui perto do Palmeira, velho. Porque o show foi lá, né? Eu tô passando aqui perto do Palmeira, velho. Você tem razão. Velho, umas bolotas, velho, vestida de preto, mano. Tá ligado? É esse o perfilzinho do show. Umas bolotas? Bolota? Ele falou que chegou no Black Sabbath, os caras de preto que não tomam banho. As micaretas tá tudo cheirosinho. Micareta é top, velho. Micareta é top. No cheiramijo, não. Umas bolotas. Lança perfume, nada. Não. Peraí. Tem uma diferença. É a maior transmissão de streptococcus por saliva. Ai, fresquinho. Ai, bibona. Pergunta pro doutor aí. Ô, Cássio, hoje você vai ter um cara bom aí, porque o Soma não é médico, mas é como se fosse, viu? Micareta, Bento. Micareta, a diferença do show de rock é que de vez em quando a galera da micareta fica meio porca porque bebe. Aí não tem lugar, às vezes, pra urinar. Urina no chão, urina na rua. Nossa senhora. Mas você acha isso legal? Não acho legal. Só que... Você acabou de falar que isso é legal. Só que, não. A diferença, Sombra, é que a mulher que vai na micareta, às vezes ela é meio porquinha durante o dia... Mas é uma mulher que costumeiramente toma banho. Sim. Às vezes a roqueira não é muito adepta. Às vezes não é muito adepta. Mas o que você falou que pega em micareta? Streptococcus. Pega, doutor Cássio Andreoni, pega isso aí? Claro. É mais na boca, né? Streptococcus, acho que ele tá falando. É, claro. É, mas pega muito doença sexualmente transmissível. Também, não. Claro, também. Aí é complicado. Como o mano não tem esse problema? Não mesmo, Sombra. Graças a Deus. Basta você levar a mão à boca, meu amigo. E os parceiros do mano sempre usam camisinha. Não, pelo contrário. Os parceiros dele usam? Não, muito pelo contrário. Eu não choco a cenoura, não, velho. Choca a cenoura. Não. Isso aí não é comigo, não, Paquito. Mas o negócio é o seguinte, ô Bento. Você já tava falando aqui do São Paulo? Tricolor, né? 19h30, no Morumbi, a última vez. Escalação aqui, Sombra. Será que a filha do Renato vai invadir hoje também ou não? Ou ela aprendeu a lição? Mas a filha do Renato não invadiu, né? Não invadiu. Pô, eu vi ontem. Não, eu vi invadiu. Ontem. Invadiu. Não, ela foi convidada a entrar, ontem. Mas ela invadiu. Eu não tinha visto umas imagens diferentes. Não, mas eu já tinha visto. A menina, ela está no túnel. O Renato Gaúcho que fica chamou chamando ela. Não é ela que invade, não. Um pano pra mim, né? Você é o beijoqueiro lá que não, invadia pega, lá. Pega. Não, eu não tinha visto essa imagem, eu só vi ontem. Ah, o Renato chamou ela? A menina tá parada no túnel. Tá. Ela tá lá, quieta. O Renato faz assim, vem. E o jogo tinha terminado. Não, uns minutinhos antes de terminar, ela ficou sentada no banco. Aí ela terminou o jogo. Porque ele chamou. Não importa, não pode. Então não é uma invasão. Não pode. Porque aí a menina invadiu. Senão o filho de todo mundo agora vai pro jogo. Vai tiver o bom senso aí, vai ser final. Vem cá, eu sou técnico. Meu time vai pra uma final. Pô, eu tenho dois filhos. É óbvio que os moleques vão entrar comigo, bacana. É óbvio. Vem aí. Não, apesar de eu achar uma baboseira também, Benji. Eu concordo com o time. Aí é só fizeram uma tempestade no copo d'água. Sam, Jimmy, vem aqui tirar selfie com o cão. Depois que acabar o jogo. Se fosse estranhos, né? Fizeram uma tempestade no copo d'água, só que o negócio é o seguinte. O Renato Gaúcho tá na cara que ele não fez isso pelo amor que ele tem pela filha. Ele fez isso pra promover a filha. Essa é a verdade. Acho que é. Essa é a verdade, mas é fato. Lógico que é. Lógico que foi, tá de brincadeira. Ele fez pra promover o cara. Gente, você o Renato Gaúcho, qualquer coisa que ele faça com relação à filha, dele é uma autopromoção, mas não é um amor de pai pra filha. Claro que ele tem. Não tô falando que ele não ama, gente. Claro que ele deve amar a filha dele. Só que tá na cara. Mas momento decisivo. Doente. Sombrar, ó, esse aqui é irmão desse, Paquito. Ó, momento decisivo. O Grêmio se classificando de maneira heróica, tá certo? Todos os holofotes voltados pro Renato Gaúcho. Tá na cara que ele, inclusive, de maneira insistente, vem no túnel. Queria promover a filha, gente. Agora, claro sobre essa suspensão, duas coisas. Uma bobagem também tirar o mando do já Grêmio. Foi, não, mas já foi revertido. Já foi revertido. Porque teve efeito suspensivo. O presidente, indagado, o presidente do Galo disse o seguinte. Isso é problema do Grêmio, não tô nem aí. Isso é problema do Grêmio. É o que não deixa de ser problema realmente do Grêmio. Mas eu entendo que se houvesse um bom senso por parte de todos os dirigentes e uma certa simpatia ou amizade, ou um bom senso por parte de todos, eu falo assim, olha, não deixa de ser um problema do Grêmio. Mas eu discordo dessa suspensão, achei exagerada. Porque amanhã pode ser com o Atlético. Só que essa rivalidade que existe dentro do futebol impede que um dirigente acabe sendo imparcial. A não ser que ele pense diferente. Agora. Mas é aquela frase que, inclusive, eu detesto e acho uma cretinice. Eu não vou nem falar. Então não fala. Não vou nem falar. Então, ô, seu Bento, agora sim. Sobre essa suspensão, eu entendo que ela é exagerada. Agora, claro, entra a filha. Vamos que nem o Benjamin falou, se eu fosse técnico, ia entrar todos os meus filhos. Ok. Numa primeira, acho que não tem que punir, dá uma multa. Claro, não, dá uma advertência. Uma advertência. Na segunda, aí tem que perder. Aí tudo bem. Porque senão vai virar zona. Não, mas é que tá, porque o mundo vai se achar no direito. Eu acho que não deveria perder o mando, mas a menina sentar no banco de reserva não pode, é um absurdo. E se o técnico é o Mr. Catra? Não, mas o técnico é o Catra. Aí ele entra com o time. Não, mas eu também achei, Sombra, não tô aqui passando pano, inclusive o Renato Gaúcho. Passou pano. Pelo contrário. Inclusive, eu acho que o Renato Gaúcho ele deveria ser repreendido pela direção do Grêmio e falar, Renato, tua filha, ok, beleza, mas não pode entrar. Mas acabou, velho, acabou. Não tem que levar pra julgamento. Chega lá, dá uma advertência lá, o STJD, lá, a CBF, fala, Grêmio, o negócio é o seguinte, não pode entrar nenhuma figura dentro do gramado que não esteja inscrita na partida. Uma figura estranha à partida, beleza? Beleza? Ok, entendeu? Entendi? Acabou o papo, velho. Agora, não, vamos fazer um julgamento, vamos ligar as câmeras, traga a imprensa pra frente do STJD, fale o nome de todos os relatores, vá pro inferno, vão caçar homem na rodoviária. Vai, Sombra. Tricolor hoje é com o Denis, o Bufarini. Boa. Maicon, Rodrigo Caio e Mena. Aliás, defesa do São Paulo é G3 do campeonato. Exatamente. Depois que acertou aí o Maicon com o Rodrigo Caio. Maicon com o Rodrigo Caio é G3. É a melhor formação. Ninguém fica falando nada. O São Paulo é muito ruim pra fazer gol. Mas na parte defensiva é muito bom. Aí vem Thiago Mendes, João Schmidt, o David Neres e o Cueva pra jogar. E na frente o mundo inteiro quer comprar o Cueva. Não está à venda, já aviso agora. Luiz Araújo e Chaves. Muito bem, é isso aí. Bacana, ontem teve a votação. Aí, isso é mais importante que o jogo de hoje. Ontem teve a votação no Conselho Deliberativo. por unanimidade, foi aprovado o texto do novo estatuto. Agora, o detalhe, sim, unanimidade, mas dizem 90 conselheiros não teriam participado, não teriam sequer comparecido. Quantos por cento? 90 conselheiros não teriam ido. De um total 90 de 240. É muito. É muito. Ou quase seja, um terço, hein? 150 votaram sim, unânime. Unanimidade, sim. Agora, 90 não foram. E pessoas importantes dentro da cena política do São Paulo não compareceram, o que me parece uma coisa ridícula. Quem, por exemplo? Ah, por exemplo, Fernando Casal de Rey não foi. Não foi? Me disseram já que não foi. Já foi presidente do clube. Já foi presidente do clube. Ora, se não concorda, então vai e fala não, não concordo, nem que você seja o único. Não é vergonha você ser o único a contestar, né? Agora, pior de tudo é não ir. Pior de tudo é não ir. Você não concorda com as coisas? Vai lá e diz, não concordo, voto contra e pronto. Agora, você não ir, você se omitir, a não ser que tenha acontecido alguma coisa. Mas 90 problema, não pode acontecer problema de família, trânsito, vai saber o que acontece. Mas eu acho lamentável que 90, você sabe que tem muitos são velhinhos, realmente não dá pra ir. Não vão, não tem como sair de casa. Mas isso é verdade. Muitos 90 não, é muito. Mas eu acho que 90... De 200 quantos você falou? 240, é 90... Segundo informações que eu obtive, que 90 não teriam ido. Ô, doutor Cássio Andreoli, sei que você é São Paulino fanático. Você é a favor da mudança do estatuto? É, eu tenho acompanhado o Leco falando que isso era uma coisa importante. Eu acho que o São Paulo, nos últimos anos, pecou por essa... Sempre foi uma diretoria, exemplo de diretoria, todo mundo elogiando. E eu acho que o São Paulo vem vindo mal nos últimos anos. Acho que é reflexo da liderança que fez um monte de coisas erradas. E acho que essa mudança de estatuto talvez melhore algumas coisas. Mas eu concordo com Sombra que esse pessoal aí tem... Todos os últimos anos tem acontecido isso. É, votações importantes, quase metade, um terço não aparece, porque eles tentam, acho que boicotar por falta de quórum, não ter a votação. Acho que essa que é a intenção. É, pode ser que tenham tentado aí dar uma falta de quórum na história. Pode ser que tenham tentado isso aí, mas bem feito, não deu certo. Agora, dentro de... O que vai acontecer com o São Paulo agora? Ele vai ter praticamente uma administração como se fosse empresarial. Você vai ter um conselho administrativo. O presidente do clube não é mais o cara que dá a canetada. O presidente do clube, ele faz parte do conselho administrativo. Sim. De 9 pessoas. O presidente do clube, inclusive, poderá ser assalariado. Pelo que eu vi hoje, é um salário que não pode passar 70% do salário máximo do funcionalismo público. E diretores, todos os cargos diretivos deverão ser assalariados, né? Eu sou totalmente a favor. Eu não gosto de ninguém que é voluntário, que chega de segunda a sexta, das 8 da estranho, manhã. É estranho, é estranho. Não, eu sou um abnegado. Tem, abnegado você tem lá pra ir na ACD, no Hospital do Câncer. Porque abnegado que realmente não quer receber o salário de fato e não quer ganhar dinheiro... Eu não gosto disso aí. Existe quem? Eu acho que existe quem não queira. Mas é melhor que receba. É melhor que seja assalariado para amanhã poder ser cobrado. Olha, também. Não, e outro, você chega 9 horas da manhã no lugar e vai embora 9 horas da noite, todo dia, e fala, deixa vai pra lá. Vai ficar se dedicando por agora, amor, né? Segundo o estatuto, pelo que eu li, para você ser assalariado, você tem que ser um presidente que tem que dedicar o dia inteiro ao clube. Não pode ser assim, faço lá, pego... Durante o dia eu tenho padaria, à noite... Justo, também. Então você tem que se dedicar, ou seja, tem que trabalhar profissionalmente. Acho que quem apoiou muito essa mudança de estatuto foi o Abílio Diniz. Muito. Muito. Muito, e acho que de todas as formas possíveis. Mas quem escolhe os 9 caras? Já te digo. Mas é... Eu já te digo como é... É que eu já li tanto disso aí, Benja, que às vezes a gente começa a embaralhar as ideias. Mas a gente já mais pra frente aí te fala como é essa escolha dos membros do Conselho Administrativo. Uma troca de estatuto, Sombra... ou uma alteração tão radical, ela é realmente algo até traumático para boa parte ali, porque isso significa o quê? Vou ter que devolver minha carteirinha, ou minha carteirinha não terá mais utilidade. Ela assim não existirá isso mais. Isso é um golpe na vaidade e no ego de muita gente. Exatamente. Até que se faça, de fato, uma mudança tão brusca de estatuto, isso em qualquer clube, não é privilégio de São Paulo. No Corinthians foi assim, no Palmeiras, idem. E esses caras aí que são comprados e manipulados por causa de um voto que tem peso... Comprados entre aspas, você quer dizer, sim, né? Comprados aí na forma política de se expressar. Politicamente falando. Porque na hora que o cara muitas vezes aí tem uma trupe atrás dele, ele representa uma quantidade X de votos, E o cara acaba prometendo mundos e fundos em troca daquela troca aí de votos. O cara fala, ó, pega aí você e a sua patota aí, vota em mim, que depois você vai ser o meu diretor disso ou daquilo. É. E pra esse cara, Sombra, ter que devolver a carteirinha, porque pra ele, muitas vezes, o clube, ele tá em segundo plano, tá Sim. certo? O que importa pra ele é tá com aquele brasãozinho no bolso, e muitas vezes a galera coloca naquele bolso da camisa aqui assim, mostrando, eu sou conselheiro, eu tenho força política aqui dentro. O cara gosta disso, o cara gosta. A partir do momento que o São Paulo, ele não é de forma direta uma cópia do que é a administração do Santos, mas é praticamente o mesmo modelo. Porque eu ouvi dizer que é um modelo semelhante, mas Sim. não tão engessado não tão atuante, quanto o do né, Santos, como isso. Que o do Santos diz que assim, é tudo muito dependente de uma aprovação ali que atrapalha um pouco as negociações. É um pouquinho mais engessado. É, o São Paulo ele segue o molde. O São Paulo segue o molde, porque agora você terá talvez 9 pessoas específicas de determinadas áreas atuando ali para definir os clubes. Eu acho que é vice-presidente, o conselho seria formado presidente, vice, se eu não me engano, mais 3 conselheiros e 4 pessoas que não tem nada a ver com o conselho. Nada a ver, pessoas externas. E um deve ser o Abílio Diniz, provavelmente. Ah, aí eu já não sei, aí precisa ver. Vamos ver depois como que forma esse convite dessas 4. Eu vou pegar a informação completa. Bom, mas você gostaria, por exemplo, do Abílio Diniz dentro desse hall de notáveis? Porque ninguém contesta aqui a qualidade do Abílio Diniz enquanto empresário, tá certo? É um cara aí que teve muita experiência no ramo que ele atuou. Só que, dentro de um clube de futebol, você vê com bons olhos, talvez, a parte administrativa do Abílio? Não posso dizer. Hoje eu não posso dizer que sim. Sabe por quê? Porque eu acho que tem pessoas que quando tratam e cuidam de suas empresas, elas gerem de um jeito. Sim. Quando elas trabalham no futebol, elas trabalham de outro jeito. Eu não estou discutindo o sucesso empresarial dele, ele é o Sim. brasileiro, é um dos brasileiros mais ricos. O Abílio é um dos mais ricos. Muito rico. Tá ele, muito o Benja, rico. O... acho que é o Lema, o Benja... O Safra. Também, sim. Agora, não esqueça que precisa ver até que ponto ele vai entrar só com a parte... Entraria com aquela parte eu empresário ou eu... Torcedor. O eu torcedor que quer montar... Quer escalar o time. Permita-me discordar de vossa pessoa. Mas tem que trazer hoje um cara que nem Abílio Diniz, sabe por quê? Eu não disse que sim ou que não. Não, eu digo que eu tenho minhas desconfianças. Eu não tenho desconfiança nenhuma, sabe por quê? Você pode estar sendo precipitado na sua análise. Calma, eu não termino, mas nem fiz. Não, mas é que você falou assim, não, tem que trazer tem hoje. Tem que trazer. Abílio Diniz não é pra montar o time de futebol. Abílio Diniz... Mas ele palpita bastante, você sabia disso? Mas palpitar, todo mundo palpita. E a partir do momento que ele faz parte de um conselho... Palpitar... Que tem uma força enorme... Palpitar, todo mundo palpita, velho. O motorista do presidente palpita. Deixa eu falar um negócio pra você. Traz um cara desse, profissionaliza o clube. Arruma a casa. Nesse sentido, o futebol, excelente. O futebol é outra história. O futebol dá uma empresa, uma empresa. Uma empresa, o Abílio Diniz não vai montar o time de futebol. Deixa quem sabe. Ele vai cuidar da parte financeira, vai ajudar nisso, vai ajudar naquilo. Ô, doutor Cássio Andreoli, você quer São Paulo? Você não queria ter um cara como o Abílio Diniz administrando o São Paulo, não o futebol, mas transformando o São Paulo numa empresa? Eu acho que isso que está faltando. Eu sempre falo para o pessoal que eu trabalhei muito tempo, vou dar um aqui para o Benja, que eu estou 2 meses de licença da Universidade Federal. Os clubes brasileiros, eles, apesar de serem privados, eles parecem estatais, às vezes, de alguma forma. Eu acho que trazer um cara assim do mercado, vamos chamar assim, pode ser o Abílio, pode ser outro cara, com essa experiência da parte financeira e privada, eu acho que pode trazer uma mudança importante no clube. Eu vejo com bons olhos também. Eu concordo com vocês, gente. Não é só o Abílio. Tem N São Paulinos empresários que poderiam agregar com esse conhecimento administrativo. Eu só tô salientando que tem pessoas, quando entram no mundo do futebol, elas querem ser os técnicos. É que ele me parece que já está envolvido, né? Indiretamente, mas ele está muito próximo, ele está muito junto ali. Sabe, né? Eu acho que não pode ter aquela coisa, às vezes, da pessoa ser tão influente, de chegar e estar com o telefone do técnico e ligar no vestiário. Entende o que eu estou dizendo? Ele brinca de técnico. Essas coisas com o blog não podem dele. Acontecer. Não, mas quem, dele, ele mas quem não, defende não, o profissionalismo não pode fazer isso. Entendeu? Quem tem que fazer isso é o Marco Aurélio Cunha. Concordo, Essa coisa de ficar ligando para técnico é um absurdo, não pode. Vamos continuar com as manchetes. O Aidar fez. Mandou o WhatsApp lá pro... Tá vendo? O Osório. Tem muitos que mandam. Vai escalar um cara. Benja, mas a gente vai continuar falando aqui as manchetes, mas antes, por favor, você tem que falar do Extra. É isso aí, amigão. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E pensando em chamar os amigos e a família, você vê um jogão em casa? É, Motinha. É dia de jogo, jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma pra ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, pra grande rodada do campeonato. Mas e você? Fala pra mim, e você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida e pra isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, no Extra, o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada pra toda a torcida. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, viu, Sombra? É isso aí, Narigudo, só com moderação. Lembrando, está acontecendo agora, atenção, pedágio Estádio 97, Consórcio Honda. Lá na Remasa, Tatuapé, Rua Tuiuti, 1773. Rua Tuiuti, 1773. Passe por lá, o Mota tá lá. Você vai poder ganhar bonés, chaveiros, vale ingresso pro Banco Honda Hall, tá? Passe por lá, Remasa, Tatuapé, esquina, é bem na esquina com a Radial. Ah, é verdade, a Remasa, ali é fácil chegar. Bem na esquina. É bem na esquina com a Radial Leste. Você indo pra casa agora, ou desce no metrô, na estação Tatuapé do metrô, vai pelo meio dentro do shopping, já cai lá na frente do Mota, ou você de carro indo pra casa agora, para ali do lado, rapidinho, conversa com o Mota e concorra a brindes. Estádio 97 também tem o oferecimento de English Live, Domênico. Ah, vamos falar da English Live. Atenção, você que tá afim de fazer um golaço na sua carreira. Mas é o seguinte, olha. Você tá afim aí de driblar as dificuldades, de conseguir aquele emprego bacana. Antes de qualquer coisa, antes de você mandar currículo, essas coisas todas, você tem que virar craque, craque no inglês, RG. Yes. A English Town, que é a maior escola de inglês online do mundo, yes, agora é English Live, porque viver o inglês pode mudar a sua vida, né? Oh, yes. A English Live tem aulas ao vivo para você treinar, conversando com gente de todo mundo, inclusive com professores particulares. Se você quiser, claro, você pode conversar. Na English Live, você aprende em tempo recorde, porque pode estudar a qualquer hora, em qualquer lugar. Por exemplo, você está na frente do seu tablet, RG, você pode estudar. Yes. Você, o Sombra que está na frente dos computadores, ele pode estudar aí na frente do computador. Yes. E hoje todo mundo tem celular, né? Celular é... Qualquer um tem um celular. Sim, yes. Você pode estudar com o celular também. Yes. Oh, olha, meu amigo, 24 horas por dia. Isso yes. mesmo. Com a English Live, você não perde tempo nem dinheiro indo até uma escola. A English Live está sempre com você. Está sempre do seu lado, meu amigo. Fala aí, hein? Você falando inglês é show de bola, é ou não é? Então ligue já para a English Live. É 0800-719-1999. 0800-719-1999. Se você falar que tá ouvindo a gente agora, oh, yes. vai ganhar, atenção, vai ganhar um descontão exclusivo, hein? Vai ganhar um descontão exclusivo. Liga, cara, liga. 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo pra você mudar de vida. Oh, yeah. Muito bem, é isso aí. Você está ouvindo Estádio 97. Daqui a pouco, olha, a gente está vivendo o Novembro Azul. Daqui a pouco nós temos aqui o Dr. Cássio Andrione aqui falando com a gente, né? Sobre a questão dos exames de prevenção para câncer de próstata. Daqui a pouco tem o doutor, daqui a pouco vai ter mimimi. Olha, daqui a pouco temos até defensor público no ar. Vixe, Maria. Esse é programa, olha, programa Jesus. Cheio de... Esse é programa cheio de doutor, cara. Jesus! É doutor da jurídico, é doutor da medicina, não é não? Temos um doutor aqui que é humano, que foi formado pela Faculdade da Vida. Sim. Né? FDV. E essa é a melhor de todas. Você foi na prática. Se formou na FDV. O Bento RG é doutor em quê? Em orégano. Plantação orégano, de orégano. Plantação ele é professor de química. Se especializou em orégano, velho. Gente, vocês não acreditam. O seu Bento, hoje falou assim, preciso pagar a conta de luz, Sombra. Ah, é, beleza. Tá muito alta a conta de luz. Eu falei assim, nossa, ela é alta. Mas agora, que esse negócio de problema d'água, etc e tal, R$1.900 de conta de luz, seu Bento. É. Também? Que isso, seu Bento? Irrigação 24 horas. Jesus amado. Estufa. É, pô, isso aí consome energia e uma água danada, né, velho? É engraçado, porque a casa dele, você vê assim, é meio dormitório, coisa simples, cozinha, né? Coisa que... simples. Mas tem um quintal com um barraco lá atrás que eu vou te falar, hein? Porra. Você sabe que hidropônico, né? Uma vez eu lendo um documentário do americano sobre os caras pegando os traficantes. Pegava os caras por conta de luz. Exatamente. Pô, os caras viam lá a conta de luz absurda, chegava na casa. Era burro, né? Ao invés de fazer um gato. De plantador de maconha e de pirateiro. Os caras ficam lá com os negócios tudo. As máquinas de CD, brincadeira. Ele quis mudar até de assunto. Não, ele levou um susto, ele ficou sério. Olha lá, seu Bento. Daqui a pouco, 19h30, hein? 19h30, R$1.000. Vitória? Vitória. Surpresinhas hoje, né? O Santos tá acostumado, né? O Dorival disse que acabou esse papo aí. Vai meter uma velocidade lá pra... Escalação aqui, ó. Vanderlei. Manda aí, Beto. Bom. Vitor Ferraz. Bom. Fabiano Nogueira. Fabiano. Esse é o problema hoje, hein? Fabiano Nogueira. Fabiano e Yuri? É. Eu acho que vai bem. E Zeca. Bom. Thiago Maia. Bom. Renato. Bom. Lucas Lima. Bom. Vitor Bueno. Bom. Copete e Ricardo Oliveira. Bom e bom. RG, você acredita em coisas do sobrenatural? Não, absolutamente não. O Domênico, hoje ele foi na feira, comprou um peixe. Quem? Domênico. Foi na encruzilhada, furou os olhos do peixe. Ah, não fez isso. Sério. Agora você... Você vai lá na Casa Verde, na esquina da Platão? Tá louco, não. Você tocou num assunto agora. Não fez isso. Ah, peraí, agora você tocou num assunto, juro por Deus que eu quero tirar uma dúvida. Doutor Cássio Andreoni, cirurgia espiritual existe? Funciona? Lá vem ele, eu vou até sair do estudo. Lá vem ele querendo duvidar da fé dos outros. Pode falar, eu sempre quis perguntar pro médico, agora que você falou esse negócio sobrenatural, eu queria perguntar, existe, funciona? Ou é só psicológico? Não, olha, a gente, é difícil mexer com essa questão da fé, mas uma coisa é certa, cirurgia do ponto de vista médico, científico, orgânico, do âmbito espiritual, a gente não consegue perceber as alterações. Agora, indo nessa linha, que a gente percebe que a fé, o otimismo, a diferença de personalidade das pessoas, como você está falando do ponto de vista psicológico, que as pessoas, e tem até estudos sobre isso, que as pessoas que têm mais fé no tratamento, confiança, enfim, várias questões positivas com relação à sua personalidade, ela tem realmente uma evolução melhor do que outras que não, e até em casos de câncer. Então, não posso dizer que não existe. Não tô vendo, não. Só fiz uma pergunta. É a fé de cada um. Você fez uma pergunta com intuito de falar assim: isso é tudo charlatanice, isso não existe. Não, os caras são tudo picareta. Eu jamais falei, gente, eu fiz uma pergunta só. Eu entendi você, Benjamin. Eu fiz uma pergunta. Mas nessa linha tem aqueles que praticam com toda a honestidade do mundo, recomendando sempre que um paciente ou que aquele... Você faria uma cirurgia fervoroso, não deixe de ir a um especialista, a um profissional, não é isso, doutor? E tem aqueles agora que você se refere que tiram proveito. Tira proveito de uma situação e abusa do pobre coitado. Só vamos tomar cuidado com uma coisa. Entendeu? Quando fala em cirurgia espiritual... Você já imagina o Dr. Fritz furando a pessoa, o que eu não estou negando que possa fazer efeito. Cortando, né? Existe a cirurgia espiritual onde não há invasão. Não é invasivo. Exatamente. Apenas através de orações, de preces e de passes. Passes mediúnicos. Cada um na sua. Então tem dois tipos de cirurgia espiritual. A invasiva e a outra... Colocando aqui a minha experiência também pessoal nesse sentido, eu concordo aqui com o Sombra e com o pessoal... a gente vê muita gente tentando usar a mídia e ganhos pessoais. E que um amigo meu que trabalha com isso há muitos anos me disse uma vez é que quando a pessoa, você vai em algum lugar, um centro espírita e vai fazer cirurgia espiritual, se você tem que pagar, se você tem que dar algum benefício para a pessoa, isso normalmente não é bem visto. E pessoas, como foi dito aqui, com orações e com prática, normalmente as pessoas que fazem isso fazem por caridade. Sim, e não por obter benefícios pessoais. Claro, e quando você vai fazer um auxílio, geralmente num centro, você colabora na compra de velas, né? O material que é utilizado no próprio centro. Benja, eu sou espírita há muitos anos e frequentador. Eu vou te falar, cara, não tô dizendo assim, ah, eu digo existe, ponto, e dane-se. Não, eu quero acreditar que tudo existe. Quero acreditar, tá? Não vou dizer agora existe e fica quieto que você não sabe nada, isso jamais eu vou falar. Mas é que você tá com vontade, pode fazer porque eu concordo. Não. Veja mim no lugar dele. O que eu queria dizer é o seguinte, eu nunca entrei num centro espírita que me pediram sequer um real na minha vida. Eu também não. Frequento o centro espírita, olha, respeito todas as religiões. Eu também. Frequento também. Respeito você que é evangélico, respeito você que é católico, respeito você que é ateu. Respeito, o que vale é cada um ser honesto na sua vida e cada um procurar a sua fé. Assim. Não interessa. Agora, eu, desde os 15 anos de idade, eu nunca gastei um real porque me pediram dinheiro dentro de um centro espírita. Você colabora porque você quer. E na minha família já fizeram cirurgia espiritual nesses moldes de passe, etc., com real sucesso. Resultado. Nossa, agora o Benjamin desmontou. Não, gente, não é. Oba, pega uma pá, Bá, pra eu juntar os pedaços do Benjamin. Eu fiz uma pergunta, Não, você foi tendencioso. É amigo que nem ele, eu não sou mais inimigo. Mas eu acho muito interessante que as pessoas questionem, que as pessoas perguntem, né? Lógico. Porque você chegar e falar assim, não, é isso e ponto final e nada mais existe além disso que eu acredito, é muito perigoso. Tem que estar aberto a perguntar, a questionar, a entender. Eu vou te falar uma coisa. E outra, você acredita em algo que te faça bem? Não vai te fazer mal. Não vai te fazer mal. Simples e tem assim. Mais, olha, nós somos muito limitados. Às vezes aquele que acha que sabe alguma coisa, na verdade não sabe nada. Como eu costumo dizer, há 100 anos atrás, se alguém aparecesse com um aparelhinho de celular aqui, você ia ser queimado como bruxo. Posso contar um caso real, recente, que aconteceu comigo, que acho que junta as duas coisas que foram discutidas aqui. Claro. É uma paciente que tinha um caso bem complexo de umas coisas que eu faço bastante. É um feocromocitoma, enfim, é uma doença com tumores perto do rim, que produzem muitos hormônios, adrenalina, e bastante complexo, causa risco de vida para a pessoa. E ela acabou indo num centro por muitos anos, tentando tratar essas recidivas, teve algumas melhoras e dentro do próprio centro teve alguma evolução real, como você falou, ela me contando depois, né? Depois de tá tudo certo. E alguém virou e falou assim, olha, agora o seu tratamento espiritual acabou, você precisa procurar um serviço médico para retirar esse, para complementar o seu tratamento. E ela acabou me procurando assim, a gente acabou fazendo cirurgia, melhorou. E depois que tudo aconteceu, ela me contou um ano depois isso e ela ficou bem. Então acho que ela, enfim, nesse sentido, complementou esse caso real junto a essas duas coisas que foram colocadas. Uma complementou talvez a outra, vamos dizer assim. Mas pela orientação, bem recebida. Não, mas aí bem entra um lado que eu também concordo. Entra o efeito psicológico, emocional, é preponderante. Sim. Pode ser por causa disso também. Para tudo na vida. Quando você vai para alguma coisa otimista, né? Positivo, caramba, a probabilidade das coisas darem certo é muito grande. É verdade. Então eu acho que a cirurgia, eu não conheço, que a cirurgia espiritual ela te ajuda nisso. Mas lógico que precisa de um complemento médico. Então, por isso que a gente está falando. Quando você é bem orientado, você vai num lugar desse onde você não precisa pagar nada, né? Você não. Tá tudo legal, cara. É válido, é a fé, entendeu? Bacana. Assuntos espirituais aqui durante as manchetes do Santos. Por exemplo, alguém poderia fazer a cirurgia espiritual no elenco do Corinthians, Bento. Nossa! Que eu falei? Ah, desculpa, vocês falaram tudo do Santos? Tá tudo ok? Falamos. Que eu falei? Ia começar o quê? Não, cara. E ontem, até no final da partida, após um empate, o Alexandro aí no meio que. Garantiu não, Osvaldinho, pra 2017. Aí, o Alessandro. Não garantiu? Tô falando. Então, ele deu uma declaração, Benja, que ele falou que o trabalho precisa ser avaliado e tudo mais. Ele falou que acredita no potencial do Osvaldo, mas aquele papo de sempre. Ele falou que o trabalho precisa ser avaliado no término da temporada. Sim. E o que de fato irrita o torcedor do Corinthians? Acho que é condicionado a permanência, a vaga da Libertadores? Eu acho que não só. O trabalho do Oswaldo Oliveira, Benja, já chegou contestado, tá certo? Ele já chegou extremamente questionado por parte da torcida. Chegou saindo, né, mano? A torcida já tem o pé atrás com relação ao Osvaldo. Depois da partida que o Corinthians fez ontem, e aí eu já vou falar a respeito dos erros de arbitragem, pra variar o Daronco ferrando o Corinthians, porque tem gente, tem gente que gosta de apontar esse cara como o melhor árbitro do Brasil. Talvez porque ele seja fortinho, tem uma meia dúzia na mídia que gosta do cara, ou então paga pau mesmo. Tá certo? Então começam a querer passar pano. Eu acho uma grande porcaria. Ele como árbitro não apita porra nenhuma. Pra variar, ferrou o Corinthians de novo. Ele e esse triozinho de arbitragem aí. E, os dois bandeiras e o quarto árbitro. Porque geralmente esse trio é fixo, né? Uhum. Ele com os dois bandeiras. Mas enfim, com relação aí ao jogo do Corinthians, antes da gente falar dos erros de arbitragem. O Corinthians ontem não fez absolutamente nada em campo. O Corinthians ontem não mereceu vencer. Não mereceu vencer. O time do Corinthians foi um time apático, covarde e submisso. Aí, você vê lá, o primeiro tempo, tudo bem, marcou um gol do Camacho ali, um bonito gol. Golaço. O goleiro acabou até dando uma confessada também, pulou pra não chegar. Mas beleza, mérito do Camacho, pegou seco na bola e guardou. 1-0 Corinthians. Você pegando um Figueirense, cara, depois de ter feito 1-0, um Figueirense entregue na partida. Você tem que ir pra cima pra matar o jogo. Quem tem um, não tem nenhum, gente. Isso aí é uma frase óbvia, mas é uma frase que faz muito efeito. Você pega ali, por exemplo, um adversário desqualificado, que é o Figueirense, que vai cair pra Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai lá e passa por cima, velho. Você fez o primeiro, você vai, faz o segundo, faz o terceiro e ganha moral. E ganha moral. Porque fora o fato do Corinthians voltar pro G6, ainda mais diante do resultado péssimo que o Atlético teve contra o Fluminense no Rio de Janeiro, que o empate foi extremamente benéfico pro Corinthians, o Corinthians tinha que ter ido pra cima do Figueirense pra tentar ampliar o placar. Não foi. O time do Corinthians ficou apático no campo de defesa, não criava porra nenhuma. No segundo tempo teve um lance ali logo no comecinho que acabaram dividindo a bola ali, o jogador do Corinthians com o goleiro. Mas muito longe de amassar o Figueirense. Muito longe de amassar o Figueirense. E o Figueirense já dava amostras de que poderia empatar a partida. Naquele lance lá que o primeiro gol do Figueirense que foi anulado... Todo mundo impedido, Rafael Moura, tá passando agora. Sim, mas aí que tá, Domênico. É, aquilo ali já dava uma amostra pro Corinthians que ele deveria abrir os olhos. Porque o Figueirense ele não tinha estratégia, tá certo? O Figueirense não tinha qualidade para construir uma jogada no toque de bola. O Figueirense ia explorar bolas alçadas na área. Porque você tem o He-Man, que é o cara que sobe bem de cabeça, e ele já tinha provado isso naquele gol impedido, que o Corinthians acabou tomando. E aí sim o Bandeira viu, que se não visse também era um cego, que o Figueirense estava com no mínimo 4 ou 5 jogadores na condição de impedimento. O Rafael Moura fez o gol, foi bem anulado. Dali em diante, o Corinthians, ao invés de ir pra cima do Figueirense, pelo menos encurralar o Figueirense, jogar toda a marcação pro campo de defesa do Figueirense, empurrando, talvez, aí, para que eles não tivessem o toque de bola, para que eles não pudessem conseguir criar nenhum tipo de jogada, o Corinthians ele ficou apático e retraído no campo de defesa. Foi um erro estratégico por parte do Oswaldo. O Oswaldo Oliveira também, para fazer uma substituição, ele demora praticamente 2 tempos, RG. Por mais que o time do Corinthians não tenha lá grandes opções no banco de reservas, é claro que você não tem. Mas quando você tem um time desqualificado do outro lado, que é o caso do Figueirense, qualquer peça nova que entre, ele já vai contribuir. Porque o cara já não vai estar cansado, entendeu, RG? O cara já vai entrar descansado. É, demora muito pra mim. Então, quando você pega, por exemplo, essa situação aí, o Oswaldo, na minha opinião, ele foi tão omisso quanto o time do Corinthians. Ele foi tão omisso quanto o time todo do Corinthians. É, a primeira substituição que o Oswaldo foi fazer, o RG, o Gustavo pelo Luca, ele mexeu com 36 do segundo tempo. É verdade. A segunda mexida foi com 44, cara. É um absurdo. Aí já é idiotice. É um absurdo. E mais absurdo ainda, RG, antes de falar, porque deve ter corintiano que tá falando, pô, mas fala que o árbitro prejudicou. Já vou falar, já vou falar. Mas depois de tudo isso, RG, que eu acabei de citar aqui, esse marasmo que foi o jogo do Corinthians ontem, a gente é obrigado a ouvir o seu Oswaldo de Oliveira com um monte de desculpa furada. Falou que o time do Corinthians jogou bem, que o time do Corinthians se portou bem, se portou da maneira correta, que o time do Corinthians anulou as jogadas do Figueirense. Não, Oswaldo Oliveira. O Corinthians ele não anulou as jogadas do Figueirense. O Figueirense se próprio anulou porque o Figueirense é horroroso. O time do Figueirense é um catado, é uma grande porcaria. O Corinthians ele não fez absolutamente nada para anular o Figueirense. O Figueirense anulou sozinho, porque o time do Figueirense é um catado. Então, seu Oswaldo Oliveira, eu vi outro jogo. Eu vi o time do Corinthians apático e entregue dentro de campo. Um Corinthians que não fez jus à vitória. O time do Corinthians que chamou o Figueirense pra cima e mereceu tomar o gol de empate. Aí você vem falar, e eu vi aí que o gol do Figueirense tava irregular. Que se dane que tava irregular, Oswaldo Oliveira. O time do Corinthians, ele tinha a obrigação de amassar o Figueirense ontem, o seu Oswaldo Oliveira. Não me vê que esse papinho furado, mas o árbitro prejudicou. Prejudicou? Prejudicou. Sim, mas o Corinthians ele não teve competência e não teve vontade pra vencer a partida. O que, na minha opinião, é um grande absurdo. A gente vai unir também a outra informação, Benja, que hoje a diretoria do Corinthians assumiu e atrasou uma parte do salário dos jogadores. Por um déficit de caixa, porque estava para entrar um dinheiro que acabou não entrando, e isso acabou atrapalhando aí o fluxo do caixa do Corinthians, o que resultou no não pagamento de parte do salário dos atletas. Só que, quero eu acreditar que isso não tenha pesado. Porque o ano passado, o Corinthians também, ele, em determinado momento, ele chegou a atrasar salário de jogadores, que no caso não era o salário, era o direito de imagem de boa parte dos jogadores, que era o Renato Augusto, que era o Jadson, que era o Ralf, era o Gil, sei lá, o Wagner Love. Mas a diretoria do Corinthians desceu no vestiário, e sempre isso, o Roberto, ele tem de positivo e muito positivo, porque os jogadores acreditam nele. É, e isso o cara também, ele só consegue pela credibilidade que ele mostra perante o grupo. Ele desceu no vestiário, pegou e falou: galera, o negócio é o seguinte, ó, vai atrasar um pouco aí, mas confia em mim, eu vou pagar, não vou dar calote em ninguém. E os jogadores continuaram jogando a bola que jogaram, tanto é que o Corinthians foi campeão brasileiro. Agora, esse marasmo, cara, tá certo? Esse catado que o Corinthians parecia ontem um time de recreio, cara. Sabe que você junta meia dúzia de moleque e fala, vamos correr atrás da bola aqui no intervalo? Era o Corinthians em campo, cara. E isso passa também pelo trabalho do Oswaldo. Aí quando a torcida do Corinthians vê um Oswaldo satisfeito com uma partida ridícula que o Corinthians fez ontem, aí você quer que diga o quê? Não, vamos dar tempo pro Oswaldo? Dá tempo porra nenhuma. Dá tempo porra nenhuma. Vai dar tempo de quantos anos? Um ano a mais pro ano que vem ser o fiasco que tá sendo 2016? O Corinthians, matematicamente, ele ainda tem chance e depende só dele pra poder ingressar nesse G6. Porque o Corinthians ele ainda tem um confronto direto com o Atlético Paranaense jogando aqui na Arena. Só que o futebolzinho que o Corinthians tem apresentado hoje, mesmo com o erro do árbitro, não tá credenciando o Corinthians a entrar nessa vaga, cara. Não tá credenciando. E se pegar a Libertadores ano que vem, se não houver um investimento, Deus nos proteja. Ah, vai ficar ruim. God save the Queen. Vai ficar ruim, mano. Benjamin, e aí? Eu não tô puto, sabe nem por quê? Nem a permanência do Oswaldo é garantida, é mais? É você que orientou o Oswaldo, né? Liga lá, Benjamin, você fala, como assim? Não, eu não tenho influência nenhuma. A permanência do Oswaldo, se ele não ficar, é uma surpresa pra mim. Agora eu não fiquei chateado ontem. Gente, o time do Corinthians é horroroso. Eu não espero nada esse ano. Eu não sei o que... o salário atrasou. Não é esse motivo, que senão faz 5 meses que não deve estar recebendo. Pô, o Marquinhos Gabriel veio passear no Corinthians. Eu juro, ele passeia. Nossa, literalmente. Ontem. E o Marquinhos Gabriel do Santos... Não, vários jogos, e o Marquinhos Gabriel do Santos jogou uma barbaridade. Jogou muito. Rapaz, no Corinthians, ele anda em campo. Quando o São Paulo, ele alugou um terreno ali do lado esquerdo e ficou lá. Tá estranho. É verdade, ele alugou, ele desenha e fala, aqui ninguém entra, ninguém sai. Cara, você vê o Marquinhos Gabriel andando, o Giovanni Augusto andando, aí vai lá, expulso. Meu time, cara, apático, né? Olha, uma expulsão ridícula também, olha, que não merecia ter sido expulso. O Corinthians, e olha, eu vou te falar, é duro dizer, mas pô, o Corinthians foi pra Libertadores, meu. Mas se for, é capaz que tenha uma mexida no time. Ah, eu não tenho dúvida disso. O problema é que... Não acredito que o Corinthians iria pra Libertadores com esse time. Mas o problema é que precisa mexer muito, cara. E às vezes eu não sei se o problema tá só nisso. Porque, por exemplo, eu não vou falar aqui que o Marquinhos Gabriel... O Marquinhos Gabriel é ruim? Não é. Não é ruim. Não é o Neymar, mas não é ruim. Não joga, não anda, ele anda. O Giovanni Augusto é ruim? Não é. Não tá nem aí, cara. Não sei o que acontece, não sei. O Corinthians tá estranho. Eu definiria o Corinthians hoje como uma coisa estranha. Estranha. Estranho, é estranho, cara. Estranho. É estranho. Algo tá acontecendo dentro do Corinthians que ninguém sabe. Camacho fez um belo gol, né? Tudo bem, bonito, pô, também. Bonito. Mas não jogou mal? Eu não vi o jogo, gente. Quando o Camacho chegou no Corinthians? Nem lembro, pô. Depois do Paulista, pô. Tá bom, fez um gol ontem também. Ele ficou emocionado. Ótimo, que bom. Calma, gente. Eu também tô feliz da vida. Nada te comove também, Benjamin. Você tá muito coração de pedra. O Oswaldinho chegou agora, calma, gente. Dá um tempo pro Oswaldo trabalhar, né, gente? Não, mas eu não tô fritando o Oswaldo agora. Eu não concordo com o Oswaldo. Eu não concordei com o Oswaldo com a entrevista dele ontem. Eu não vi nada de positivo no Corinthians ontem, não. Nada. O que ele falou? Não, ele gostou, pô, arbitragem. Eu também acho que teve uns... Mas, pô, deixa eu te falar, gente. Pra ganhar do Figueirense, tá brigando pra não cair. O pior ataque do campeonato. Tive que, nos últimos 10 jogos, marcou quantos gols? Acho que 2, 3? Não sei nem se 3. Não dá. É time desempenho do Figueirense... de rebaixado. Time do Figueirense, você assistiu o jogo do Corinthians ontem? É horrível, né? Você assistiu o jogo do Corinthians, dá uma sombra. E esse negócio de tomar gol no último lance é cruel, hein? Então, é o Pedro Henrique, puta, falha na marcação. Tadinho, do estranho, Pedro Henrique aí. Tá estranho, estranho. Olha, esse estranho. É o Estádio 97, foram as manchetes do Estádio 97. Estranho, oferecimento de HDI Seguros, é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Estádio 97 vai falar agora de Frico. Na sequência, vamos apresentar o Estranho no Ninho. Tem doutor na parada. Olha só, pode parar tudo que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba. Eu uso e funciona. Todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô, narigudo! Ah. É isso aí. Estamos recebendo também agora Estranho no Ninho, dentro da nossa campanha Novembro Azul, de prevenção ao câncer de próstata. Recebendo aqui o Rodrigo de Almeida Castro, 36 anos, defensor público da Pompeia. É isso aí. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Isso aí. E santista. Santista, com muito orgulho. É, ouvinte desde julho de 1999. Olha, você tem 36. É quase metade da minha vida ouvindo o programa. Quase metade da sua vida. Se ouviu antes que eu comecei a ouvir o Estado 97, era 2007, 2008. Ele fazia o programa, mas ele ouvia foi depois. Foi depois. Eu tava ouvindo quando o Mano ligou pela primeira vez. Era ouvinte, tava ouvindo. Legal, a carreira do Mano eu acompanhei toda. Você vê que questionamos uma pessoa do crime, né? É verdade, verdade. Ainda mais o senhor que é defensor público. Isso, isso. Fizeram bem para a sociedade. Não é? Muito bom. Isso dá abatimento no imposto de renda? Não, não dá, mas dá um lugarzinho lá no céu. No céu? Dá. A mãe do Mano me liga todo dia. É verdade. Você vê, ele falou dar um lugarzinho no céu. O que você preferiria hoje? Um lugarzinho no céu ou um abatimento no imposto de renda? Não, lugarzinho no céu. Tal do lugarzinho do céu. Ah, lugarzinho do céu. O meu você dá em abatimento em poder. Mas é verdade, o Sombra tirou o Mano da laje. A feia coisa. Sim, é verdade. Sim. Da laje? Ficava empinando pipa lá. Assim, é que na época ele ficava em cima da laje. Hoje ele poderia estar debaixo da laje. É mais ou menos por aí. Se continuasse, sim. Né? Agora, o senhor tá aqui, defensor público. Você. Você tá aqui, defensor público. Primeiro você vai explicar pra gente, que muita gente fala, eu sei o que é, tá, explica, o que faz o defensor público? O defensor público aqui em São Paulo, eu sou da Defensoria Pública, que é um órgão do Estado de São Paulo. Por exemplo, em Gotham City é o Batman, o defensor público. É o Batman, aqui não tem, no Brasil não tem. E a gente presta assessoria jurídica às pessoas que não têm condições de pagar advogados, pobres, população carente. Então a gente faz esse serviço aqui. Bacana. Legal, por exemplo, tem que ter um... Como que o senhor sabe? Às vezes o cara chega e fala, não tem dinheiro. Senhor, pô, o cara é mais novo que a gente, meu. É verdade. Tá louco, é você. Mas o cara tá telegravado, você vai agora ficar chamando o cara de senhor. Nem eu quero, é você. É você e olhe lá. Às vezes é respeito que a gente tem pela posição. Nada, é você. É você. Doutor, senhor. É que o Benjamin, ele chamou o pai dele até os 50 anos de idade de ô. Ô, é depois que foi papai. Ele nunca respeitou. É ô. Oh, meu filho me chama de Benja, pô. Você me falou, o pai, ô Benja. Mas, deixa eu perguntar uma coisa. Defensor, mas me diz, a pessoa fala, eu não tenho grana. Por exemplo, o Domênico chega lá e fala, puta, eu não tenho grana, e aí, como que faz? Não. Mas ele tem uma graninha guardada, sim. Não, a gente faz toda a ficha, né, que se preenche, né, pra ser atendido. Aí ele tem que fazer a comprovação de renda, trazer carteira de trabalho. Mas no caso do Domênico, por exemplo, que tá tudo em nome de laranja. Aí fica difícil. Que laranja, você tá maluco. Os casos das pessoas estilo Domênico, que escondem, o patrimônio aí fica mais difícil. Fica mais complicado. É isso, não vai na dele, não. Agora, você veio aqui também porque tá participando da campanha Novembro Azul. Temos aqui também um doutor hoje, Dr. Cássio Andrione. O senhor é oncologista? Você é oncologista, Cássio? Eu tenho essa idade também. Eu só tenho a idade da maioria aqui. Eu sou urologista, trabalho bastante com câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, enfim. Agora, sou urologista. Então vamos fazer a ficha médica do Rodrigo aqui, olha. 36 anos, já tem que fazer exame? Depende, se ele tem alguma alteração, algum antecedente, alguma coisa, mas se não, não precisa. Depois... Pode responder, Rodrigo. Tenho histórico na família, por isso que eu tô aqui. Meu avô faleceu de câncer de próstata. Sim. E é por isso que foi o meu relato, né? Não, não fazia. Ele faleceu em 91, quer dizer, tá. Ele teria que ter feito esse exame lá na década de 70. Não fez, quando descobriu já estava tarde, aí não teve como meu fazer. Meu pai também, eu perdi meu pai de câncer de próstata, em 1995. Meu foi em 91. O Dr. Carlos Sandrioli está aí, e é legal porque a gente está falando Novembro Azul, mas a primeira pergunta que eu faria para você, que eu vou fazer para você, Carlos, é o seguinte: o maior problema é o preconceito? As pessoas, o homem tem medo, vergonha de fazer o exame? É, o homem é um... Eu brinco com as pessoas assim, você vê o hospital da mulher, tem um monte de mulher, tem, o hospital do homem, os homens, se é o caminho do trabalho, ele muda o caminho para não ir no hospital. Não é só com próstata, não. Próstata tudo, é, né? O ápice do problema. Então, nós temos vários problemas, inclusive o homem, em vários lugares do mundo, tem alguns anos a menos de expectativa de vida, o homem fuma mais, ele bebe mais, tem muitas mortes por falta de ver problemas cardíacos, mortes por questões de violência no trânsito e no problemas públicos. E com a próstata é o ápice do problema, porque como tem que fazer o toque... na próstata por via retal, fica sempre aquela questão de ser uma questão homossexual, de ser um monte de brincadeira, de piadas que todos sabem, que eu acho que prejudica bastante. E na prática não é nada disso, é um exame médico como qualquer outro, é muito rápido e sendo feito dentro de um ambiente médico de respeito, é uma coisa realmente que ele complementa. Não é a única situação para fazer, tem que ver o histórico, como já foi colocado aqui, ver os sintomas e fazer outros exames de sangue, eventualmente exames de imagem. E o toque também é importante para fazer a avaliação e prevenção do câncer. Ô, doutor, eu li que através da urina também pode se fazer. É possível? Isso é lenda? É possível ou não? Ou só através realmente do toque retal? Falando de câncer de próstata, existem inúmeros testes diagnósticos em formação, em pesquisa, em avaliação. Várias propostas, mas ainda em fase, vamos colocar assim, de análise. Não há nada super bem estabelecido a ser feito pela urina. Existem alguns testes que pode fazer pela urina, mas também inclui o toque retal. Você faz um toque e depois escolhe a urina. Então não acabaria por excluir o toque de qualquer forma. Okay. Essa questão do preconceito é grave. Eu tenho um conhecido meu, da minha mesma idade, que falou pra mim, e não é brincadeira: morro, mas não faço esse exame. Não, de brincadeira. É um idiota. É, mas não, falou. Não é idiota, Cássio, porque se você você faz o exame, e se você de repente tem alguma coisa no começo, a probabilidade de você... curar isso é muito grande, não é? E não é todo, como falam também, que foi perguntado aqui se é fantasia ou mito, muitos tumores de próstata só são perceptíveis ao toque. Não são todos, claro que ajuda muito fazer o exame de sangue com PSA, mas o toque, eu recentemente tive um caso que o PSA é completamente normal e com um toque alterado. Aliás, ontem mesmo no consultório. E então é importante fazer o toque. Ele faz uma complementação do exame, não só para tumores malignos, também como doenças benignas da próstata. Olha aqui o Twitter, vou falar isso aqui, o WhatsApp. Dr. Marcos Knobel mandando um abraço. Você falou que está no carro te ouvindo. É, o Marcos Knobel é um cardiologista, Curitiano, muito amigo. São Paulino, doente. São Paulino, seu animal. São Paulino. Você sabe bem que é o mesmo Marcos Knobel que eu conheço, é Curitiano, doente. Ele, os filhos. São Paulino, todos os filhos, não pode nem falar. Um abraço pro Dr. Marcos Knobel, que é o Maxwell Soares, fala aqui. Dr. Cássio, mestre da cirurgia robótica para câncer de próstata. Robótica? O que, que é isso, Dr. Carlos Sandrioli? Quando o câncer de próstata é localizado, o tratamento cirúrgico é indicado. A cirurgia robótica, ela pode, da mesma forma que a cirurgia convencional, prevê a cura do câncer de próstata, o tratamento é de forma curativa, e tentar minimizar os efeitos, as sequelas eventuais da cirurgia, que pode ser a perda urinária e impotência sexual. Então, a cirurgia robótica, eu tive a oportunidade de ser pioneiro aqui no Brasil nisso. Fui é o primeiro muito lá bom no isso, Einstein. Então. É muito bom, né? Porque o Dr. Knobel fala, os caras tudo falam. O Paulo Musi falou que o homem é fera. É fera, sim. Agradeço. Ele é humilde, mas é fera. Ô, Cássio, quanto influencia ou não fumar e beber álcool. Para a saúde próstata. Geral, isso é muito ruim. Para a próstata, a maior prevenção seria evitar comidas gordurosas, fazer exercícios, tentar manter sempre uma... aqui o programa é de esporte e acaba valendo para tudo, né? Aqui o Marcos Knobel, que é cardiologista também. A gente fala de Novembro Azul só de próstata, mas o homem tem muito problema do coração também e pelos mesmos problemas. Aí sim, cigarro, álcool, consumo exagerado de gordura, ausência de atividades físicas. Isso tudo não só vale para a próstata, como, claro, para o coração e para a saúde em geral. E com quantos anos o homem tem que começar a fazer exame? O homem que tem caso na família e os que não tem caso na família? Quem tem caso na família, idealmente, do ponto de vista individual, a partir dos 40 anos de idade tem que procurar o médico. E se não tiver nenhum caso na família, depois dos... Tem algumas controvérsias. Tem algumas entidades que falam 45, tem outras que falam em 50 anos. Então, entre 45 e 50 anos. Meu médico falou, com 50 você faz. Não, agora não me perturba com isso. 50. Melhor pra você. O meu mandou fazer antes. Não, mas você teve um caso diretamente, né? Doutor, a colonoscopia... Também... Não, fala no microfone. A colonoscopia também, ela diagnostica ou não? Não, a colonoscopia é feita pra ver tumor do intestino. Muita gente faz essa pergunta. Não dá... realmente você faz pela via pelo ânus, mas você faz pela sensação do toque na próstata e não visual. O aparelho de colonoscopia, ele entra dentro do intestino e tem uma percepção visual. E é muito bom para, sim, prevenir câncer do intestino. Olha, doutor Cássio tá aqui, Cássio Andrione. Legal, gente, lógico, não é que vai ser um programa pesado. Vamos falar de futebol, mas se você tiver alguma pergunta... Ao entrar no ar, lógico, questione o doutor, aproveite esse momento, não é? Até porque o Novembro Azul é um mês de campanha de conscientização. Exatamente. Igual foi o Outubro Rosa. E ó, tô falando sério, gente, é um preconceito bobo. Claro. Bobo, que você vai lá, é um exame rápido. Se você pega no começo, a probabilidade de você se curar é enorme. Se você pega do meio pro fim, talvez... Tem solução, mas já começa a ficar mais difícil. Então, saca, cara, gente, é uma babaquice isso. Vamos falar português, claro. O fato de você ir lá fazer exame de toque não é que você é gay, cara. Nada a ver. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem gente que tem esse pensamento retrógrado ainda, né, velho? É uma coisa rápida. Que bobagem. Rápida, rápida. E o exame, o médico, ele já vê na hora. Quer dizer, você não vai nem pra casa com aquela neura de... Já fala, né? Esperar o resultado. Então, é barato, vamos colocar dessa forma. É acessível para todas, é só uma, dentro da própria consulta, não tem que ser solicitado e faz parte do exame, além de diagnosticar outros problemas também que não alcança. Então, Cássio, o Rodrigo, se tiver pergunta, vai falando. Sim, sim. Você estranha no Ninho hoje aqui? Sim, sim, eu tô acostumado. Tamo junto, hein? E um abraço pro meu amigo doutor Henry Stutt, meu advogado, o Santista, indo lá pra Vila Belmiro ouvindo a gente. Opa! Ó. Paciente do doutor Marcos Knobel. Aliás, bom jogo. Santista Stutt, como um abraço, estranho. Henry. Né? Estranho, e aí, bicho? Essa história de vocês ficarem regulando lá de liberar o Ricardo Oliveira pro Tricolor? Não, não dá, né? Essas trocas aí, Michel Bastos pro Ricardo Oliveira, não dá. E se fosse Michel Bastos mais Wesley pelo Ricardo Oliveira? Também não, daí é pior ainda. O Wesley? Piorou. Mas, gente, o Ricardo Oliveira... Você não processa o Sombra por danos morais? Wesley? O cara propor uma troca dessa, velho. De danos morais, velho. É. Tô junto. Você tá querendo. Tá brincando com a promotoria? Você tá louco? Cria de vocês. Quem são vocês? Você é o tipo do pai que renega o filho? Dependendo do filho, sim. Vocês são o pai do Wesley. Não, vocês assumiram que pai é quem cria. Cria lá, velho. Não, o São Paulo adotou. Então. Nós adotamos. Se adotou, cria. Extinguiu o vínculo com o Santos. Mas chega uma hora que o filho, ele quer conhecer o pai verdadeiro. Não, eu quero voltar pro meu pai biológico. Não. Nós mandando pro porco. O porco não quis. Pô, quem que não quis? O Wesley. Ué. Nossa, meu Deus. Nós se desfizemos, mandamos pro São Paulo. Aí eles mandaram pra você. Agora vocês querem devolver? O detalhe é que o porco ainda pagou e caro. E pagamos muito caro. Ô, doutor Cássio Andrioli, apesar de não ser muito atuário, mas como é que você explica, cara, esses jogadores aí? Zé Roberto, 42 anos. Jogando, hein? Voando em final de temporada. Ricardo Oliveira, tá com quanto? 37. Acho que vai fazer 37. 37 agora. O Zé Roberto, 42. O Renatinho, 37. Renatinho. Como é que explica essa genética? Acho que foi comentado aqui. Acho que tem um multifatorial, né? Um pouquinho de tudo. Deve ter um fator genético importante. Certamente foi dito aqui, eles são pessoas que devem se cuidar bastante, evitar cigarro, bebida, dormir, devem ser pessoas regradas na sua saúde. E, claro, deve ter uma personalidade também bem focada e acho que nunca perderam o foco. Mas é impressionante, eles estão de parabéns. E aqui, só antes de ir pro próximo, que eu chego, tem muita pergunta no Twitter aí já. Sim, porque claro. O Alexandre Augusto, os caras perguntam. Pode perguntar? Pode. Aí, ó. Ô, Benja, pergunta pro doutor Cássio Andreoni se é mito ou é verdade. Quando os caras perguntam se é mito ou é verdade, é que vem aquela pérola, né? Ah, lá vem. Serginho Grossman, velho. Não, mas não sou eu, não, viu? Não é, é, né? É quando fala que é um amigo meu, é um amigo meu do meu Twitter, prédio. Twitter, não sou eu, não. Se é mito ou verdade que a masturbação ajuda a evitar câncer de próstata. Na verdade, existe um estudo científico desse, até da Inglaterra, que foi... verificado que quem tinha mais ejaculações por semana tinha menos risco de câncer de próstata. É difícil dizer, mas tem esse estudo científico, sim. Oh, só mais dúvida. Tem isso! Muita... Oh, então eu não corro desse risco, porque o ano passado eu jorrei geral isso, aqui. Prescrever isso. Que bonito, mano. Olha aqui, o Marco Chave pergunta aqui. Dr. Cássio Andreoni, você acha que o preconceito com o exame de próstata é no mundo ou só no Brasil? É mais no Brasil, não só no Brasil, em países de origem latina, descendência latina. Até nós mesmos aqui, a gente tem lá no Einstein uma parceria com o MD Anderson para cuidar de câncer de próstata, que é uma instituição americana muito conhecida. E veio uma médica e gestora, a gente estava programando de fazer uma... Ainda existe essa questão no Einstein de um tratamento... de um acompanhamento junto com um radioterapeuta, um oncologista, na mesma consulta para decidir o paciente com câncer de próstata, que são as clínicas integradas. E quando ela estava primeiro, há muitos anos atrás, mostrando isso, ela falava que... Eu mesmo perguntei para ela, quem que faz o exame do toque? Ela falou, todos os médicos ao mesmo tempo. Eu falei, olha, isso no Brasil não vai acontecer. O cara vem numa consulta e recebe três exames, não vai acontecer. Então, em outros lugares, Estados Unidos, Europa, norte da Europa, é menos comum. Já no Brasil, países latinos, o preconceito é muito, muito exacerbado. E o que é uma bobagem, né, cara? O negócio é o seguinte, quando é um exame, cara, o cara não tem por que achar que ele é menos homem porque ele tá fazendo o exame. O problema é tomar uma dedada na informalidade. Quando é formal, o médico fazendo, não é verdade. Na informalidade é dose. Tem cara que gosta de tomar uma dedada na informalidade, aí não é exame. Dedada na informalidade. O Ralph Ville fala que, olha, que bom que o Dr. Cássio está aí, tive câncer no estômago e no intestino, e sei o quanto é ruim. Mande um abraço pra ele. Outro. As pessoas têm muitas dúvidas, muitas perguntas, mas repito, gente, parem com esse preconceito babaca. Façam o exame, hein? E o Ben já teve, o pai dele faleceu disso. Faleceu disso. Então ele teve uma Ainda câncer de próstata junto com pulmão, intestino, é o maior risco de morte por câncer pro homem. E nas mulheres, mama, né? É. Muito bem. Hoje, doutor Cássio Andreoni, também estamos com estranho no ninho aqui, o Rodrigo de Almeida Castro, santista, né? Vamos, então, aos primeiros ouvintes no ar, no 3284... Fala, Rodrigo. Você sempre reclama que ninguém traz comida? Trouxe Carolina aqui, ninguém está comendo. Trouxe Carolina, olha aí. Já, galera, tá. Já pode falar. Ô, Domênico, por favor. Já, por favor, que isso. Não é desfeita, não, cara, mas eu tô numa dieta. Aí, tá embaçado, velho. Vou mandar aqui, ó. Eu gosto mais de doce que salgado, cara. Você não tem noção, o martírio que eu olhei comigo. E lembrando, olha, o Motinha tá lá na Radial Leste, esquina com a Rua Tuiuti. Rua Tuiuti, 1773, esquina com a Radial Leste. O Mota tá lá no pedágio Estádio 97 Consórcio Honda. Ali na Remasa Tatuapé. Passe por lá, tá bom? Você vai poder ganhar bonés, chaveiros e vale ingresso pro Banco Honda Hall. Não são os ingressos do evento do dia 5, mas para outros dias do Banco Honda Hall, quando eles têm grandes atrações, sempre gente muito bem-humorada, muito legal, muito stand-up, muitos eventos bacanas lá, tá bom? Então, na Remasa Tatuapé, tá acontecendo o pedágio Estádio 97 Consórcio Honda, ali na Tuiuti 1773, esquina com a Radial Leste. Participe! Agora é hora do momento Sem Parar. Serão três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Aliás, aqui os ouvintes, eles vão trabalhar com Sem Parar no Energia Navé e voltam para casa com Sem Parar no Estádio 97. E o Jeová falou aqui, olha, já marcou, tá marcada o exame de próstata dele no mês que vem. E ó, e vou te falar, Sombra. O sem parar, ele pode auxiliar a sua saúde também, cara. É. Porque não tem nada mais estressante do que você parar numa fila de pedágio em véspera de feriado. É verdade. Então, o fato de você ter um sem parar, você vai passar direto, você não vai ficar estressado. Aí, ó, você tem toda a razão. Tá cometendo um bem pra si próprio. Toca, Asdrúbal! Esses ringtone do Benjo. Olha, a gente tem que conversar. Nossa, vai, Benjamin, vai. Nossa. Eu não consigo mais ficar assim. Nossa, que deprê. Esse jogo de emoção e sedução. Vamos, Benjamin, canta. Não, sei que é isso. Boca louca, pô. Boca louca. Boca louca. Meu ouvido louco. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, hein? Alô? Ah, é, não canta, Domênico. Não dá. Você tá brincando, velho. Alô? Boca louca. Não dá, mano. Você fazia horário na Transcontinental, que eu tô ligado. Não, nunca passado. Trabalhei lá. Mas não, o sonho dele é esse. Alô? Você tá louco. Alô, quem fala? Luciano. Ô, Luciano, tudo bom? Tudo bom. Luciano do quê, nome completo? Luciano Corrêa. Ih, rapaz, não veio nada. Tem um ET aí. Tá feia a coisa, hein? Luciano Corrêa. Não? Não venho, cara. Amigo. Arrume a ligação. Ah, tô achando que vai cair. Não, não vai cair, não. Pô, tira do Viva Voz, velho. Manda teu nome completo de novo, velho. Luciano. Hã? Da Rosa. Da Rosa? Isso. Só isso? Só isso? Tem mais? Só isso. Que triste, vai cair, né? Tá ruim a ligação, viu, velho? Tá com cara que vai cair essa linha aí. Se você não for num lugar melhor, aí a coisa vai ficar ruim pra nós. Ou então tira do Viva Voz, meu. Não tá no Viva Voz, não. E aí, velhinho, quantos anos você tem, cara? 32. 3.2, RG. Ah, tem aquela música lá. Qual música, RG? Da manga rosa, que é o gosto. Sensacional. Seu Valência. Trocadilho, bota. O nome do disco é Cavalo de Pau. Cavalo de Pau. Seis? É isso aí. Cavalo de Pau. E o bairro? É, Jardim Paris. Paris? Não, não tô ouvindo nada. Paris. De França. Paris de França? É o famoso PQP, né? Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Se é o mesmo Jardim Paris que eu conheço, é Campo Limpo. Exatamente, perfeito. Avenida Sapé. Um abraço pro Big lá do Rapa da Godoy. Tá sempre ouvindo a gente. O que é o equivalente à Torre Eiffel aí? Ô, Domênico. Fala aí, meu. Vai cair mesmo a ligação? Vai. Vai, tá com cara, viu? Então eu quero ir na torcida Estádio 97. Aí sim. Torcida Estádio 97. Verdão. Pra Palmeiras e Botafogo. Ligeirinho, hein? Luciano da Rosa. Só aqui, hein? Só aqui você ganha. Só aqui tem ingresso, porque já acabou. E olha, o camarote único onde você vai lá com a torcida Estádio 97 é maravilhoso, hein? Bonito mesmo. E se deu bem que você vai comemorar lá o título. Por quê? Eu acho que o Palmeiras será campeão oficialmente no domingo. Contra o Botafogo? Não tem como. Lógico que tem. Não tem a menor chance. Se o Palmeiras ganhar hoje e o Santos perder. Se o Palmeiras ganhar hoje e o Santos perder... Ou empatar. Ele fica 7 pontos do Flamengo. Então, não é normal. Faltam 3 rodadas. Aí os outros dois vão perder de novo e o Palmeiras vai ganhar. Vai dormir, Domênico. Já era. É, vai, Dudu. Vai. Já era. Nossa, Domênico. Nossa, Domênico, mas é matematicamente. Matemática, ele falou matematicamente? Matematicamente. Matematicamente. Tá. Tá bom, o campeão ele vai ser. Pode ser, desde que o Santos perca. Olha, o Flamengo perca outra, o Santos perca. O campeão vai ser o Santa Cruz. Ganha sempre. É. Vai ser o Santa Cruz o campeão. Ué, mas eu sou um cara mais ponderado. Eu sou um cara que pra mim, o campeonato acaba quando matematicamente não tem mais como o outro chegar no time. Acabou. Velho, o Palmeirense tá tão inseguro quanto o Virgem na zona. Vocês estão de brincadeira. O título acabou, mano. A questão não é ser inseguro, a questão é ser realista, é diferente. Nós não somos viajantes que nem vocês são, aí depois dá uma traulitada e vocês ficam aí com cara de bundão no ar. Vocês não confiam no time de vocês. Eu já vi um monte de replay seu aqui com cara de bundão aqui. Imagina, onde? Onde? Tá cansado de passar aí. O ano toda passado eu falei que seria campeão e você deu uma chupada aí. Vai, mano. Falou. Falei você mesmo. Falou. Lógico que falei. Ô, Sombra. Ah. Esse manezão a gente tava falando e ficava o tempo do ano. Não, primeiro precisamos fazer 45 pra, Escapar fato. Da segunda. Isso aí até passou, quando o meu time vai ser campeão, ficou até perto de ser campeão, ficou aí bundando aí. Para, pelo contrário, é só pegar a gravação aí. Time, é fazer não, isso, mano. Gravação aí. Desculpa, Domênico, mas você é o seguinte. Palmeiras vai estar comemorando, levantando a taça e você vai estar lá dentro de casa assim. Ah, mas acho que ainda não foi não. Espera, então. Acho que ainda não foi não. Sombra, fica tranquilo. Quando acabar o campeonato, você vai saber bem. Fica tranquilo, aí que você vai saber bem quando acaba o campeonato. Não, mas até entendo. Fica tranquilo que tem que comemorar, porque então, você só vê você os fica outros tranquilo. Comemorarem, tem que comemorar então. Mesmo. Não, não, o ano passado a gente comemorou, perto de dezembro, também, a gente comemorou. A gente comemorou a Copa do Brasil, do América. É, vocês não sabem quem vocês não têm, né? É que nem eu ganhei o campeonato de botão aqui no ano passado. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Pergunta pro Corinthians aí se é. E pro Santos que já tem. O quê? É que vocês não têm, a gente sabe como Copa é. Copa do Brasil. É tão importante que a gente não sabe nem o que você tá falando. Na Copa do Brasil é da hora, que sim, você não tem. Não, é, não tenta desdenhar o bagulho, não. Não desdenha o bagulho, não, velho. A Copa do Brasil é a Libertadores daqui, velho. É. Não desdenha, não. Aliás, é mais difícil de ganhar. Lógico que é. Ah, mais difícil. Lógico que é. O bagulho é da hora, mano. Tem time bom lá. Só tem time bom. O bagulho é da hora, mano. Ô, velhinho, daqui a pouco o Atlético Mineiro, hein, cara. E aí, que você tá confiante aí? Como é que é? Confiante, acho que a gente leva a vitória e. Talvez um empate ainda, mas acho que derrota a gente não acaba perdendo. Não é abandonou. Perfeito, Luciano, olha. É, não, que tá ruim, meu. Então você tem que estar, olha, lá no Estádio do Porco, a partir das 3 da tarde, tá? Tá. Você tá anotando aí? É, deixa eu só fazer uma observação. Luciano com Y, tá? Luciano com Y? Isso é importante. Sim. Ah, ok. Bah, atenção, Luciano com Y. E... sem eu o K, só o Y. Você. Aí nosso pessoal 9 de julho, mandar um abraço pro pessoal do Hospital 9 de julho. E o pessoal do futebol de sábado e domingo lá do Parque do Ibirapuera. Serginho, Nenê, Mineiro, Thiago Urso, Killer, rapaziada toda. Beleza, ó. Então presta atenção, você vai no jogo a partir das 3 da tarde, você vai entrar na rua Padre Antônio Tomás, 72. Tá? Okay. Lá é o portão C1. Você vai pegar o elevador, vai até o terceiro andar, tá? Tá aí quando chegar no terceiro andar, você sai do elevador. E você vai dar de cara lá no único, tá bom? Tá bom, obrigadão. Boa, boa, boa, velho. Boa, nós. Legal que o sobre é didático. Anota aí que é Luciano com Y. Isso é importante. O sobre é didático, ele falou pro cara, apertou o elevador, na hora que abrir a porta, você sai. Claro. Eu achei que se você não avisar, os caras nem sabem que tem que sair. É, mas tem que orientar, tem que orientar, porque senão o cara fica e o elevador desce de novo, entendeu? Ah, verdade. Aí leva o cara pro térreo. Aí não você dá, esqueceu né? que os nossos vizinhos aqui, que as pessoas ficavam perdidas dentro do elevador e não saíam? Você esqueceu disso, Benjamin? Não tem como esquecer, até porque teve uma confusão monstro por causa disso. Então, você lembra disso, senhor Benjamin? É, terminou com um caso de polícia. E a confusão monstro... Não foi inerente, comigo, não. Não, inerente à família de quem? Quem? Quem? Certo, mano, tá ligado. Tá certo, tá ligado? Era só entrar no elevador e sair. Acabou em polícia. É verdade, tem tanta gente que puta, tem uma fala, dá dó às vezes, cara. Dá dó não, dá dó sempre. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É que há culturas onde as pessoas vivem em lugares que não há elevadores. A pessoa chega e fala assim, o que é isso aqui? Você entra nisso aí pra subir. Na rodoviária, escada rolante, eu já vi. Exatamente. Pessoa chegando lá do que nunca viu, com medo de subir. Com medo de subir. É. Você conhece o Mota pessoalmente? Pessoalmente, não. Dá a impressão que você tá falando dele. Não conheço. É impressionante. Ei! Vamos lá, mais ouvintes aqui, toca as druba, o oferecimento do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida, é a pulseira VIP do seu carro. Toca as druba! Meu Deus. Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Nossa. Vai, beijo. Vai, beijo. É larga de bobeira e vai dar um beijo. O que é isso, Júlio? Eu não confio isso que você mais quer. Cara, eu tô achando que eu nasci em Júpiter, meu. A noiva de alguém, nesse momento, está assim, olha, com a mãozinha, olha. A noiva de alguém. A Thaís olha, adora. Ah, então, então é os travessos. Se a Thaísinha gosta... Mas é isso mesmo, mano? É os travessos? É bom, mano, demorar pra casar, né? Se tiver que aguentar 3 horas vendo essas coisas lá, não vou aguentar, velho. Olha que roubada como ela tá entrando. Menina, gosta de travesso. Você namoraria com uma pessoa que gosta dos travessos, Benjamin? Não. Não? Você não imagina a Rê num pagodão? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Rodrigo, você ia diminuir o seu amor por ela se ela gostasse de travessos? Ah, não ia diminuir porque eu não ia deixar virar amor. Rodriguinho, seu amigo? Rodrigo é amigo do Sombra. Não é? Não, ele esteve aqui há muitos anos atrás. Eu quero deixar a coisa bem clara. Eu não tenho nada contra a pessoa física dos caras. Ah. Eu não tenho nada. Esses caras podem ser tudo gente isso. Boa. Mas eu não gosto da música. É só na jurídica. Só na jurídica. É. Então tá bom. Alô! No casamento do... Não sei se você foi na época, o doutor Carlos Sandro. Casamento do Marcos Knobel? É verdade. Tocou o... É SPC, o que que é? Só pra contrariar. Só pra contrariar. Tocou no casamento dele. Olha só, eclético. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Dodô. Bom, Rodrigo do quê? Rodrigo Antônio. Hã? Pitinin. Pitinin. Você é parente do Décio Pitinini? Não, não, só não. E eu prometendo que eu trazer ele aqui até agora, né? Ele também, hein? Não, eu não tenho culpa. Mas você prometeu. Não é que eu prometi, eu falei com ele. Eu ouvi uma promessa. Você falou, eu vou trazer aqui. Eu falei, pô, demais. Não, mas ficou de vinho, é que eu posso fazer. Ele ficou de marcar, não marcou. O Domênico, ele passa o celular errado, velho. Já convidei. Liga, manda o oficial. Já convidei, cara. O Beija prometeu o Pelé. Ué, também, e aí, trouxa? Chupa aí o Mané. Vai, ô Mané. Não é não? Quem nós estamos esperando até hoje é Kleber Gladiador. É. Nós estamos esperando até hoje. Essa não foi minha. Isso aí foi uma patrocinadora na época que marcou e não trouxe. Lembra, velho? Lembra. Eu lembro que você falou. Juro que ele me prometeu. Você exumou esse fato, hein, velho? Não, mas ali, a lista... Aí parecia aquele cara na Porta da Esperança, RG, que a porta abre e não aquela tem nada. Mas a lista do rapaz é grande. Que a lista do rapaz tem, é o cara gladiador. Tem chulapa, da linha, não. Tem chulapa. Que chulapa veio. O chulapa já veio. Não, da última vez não. Não, mas ele veio. Entendeu? Ficou chulapa aí, veio. Você já ficou um ano aí. Chulapa veio. O Kleber Gladiador era um patrocinador nosso na época. Mas depois veio o Pepinho, e eu chamei, véio, pra mim pra não queimar o filme. Aí veio o Pepinho. Também. Joga onde? Quem? Pepinho, Wagner Love veio. Wagner Love, né? Mas vem o Wagner. Wagner Love veio. Estamos esperando ele aqui, ele não veio. Mas o Wagner Love não fui eu. Não. Mas o Wagner Love veio. Não, tem que cobrar. Ele veio na época que ele tava no Palmeiras, ainda veio ele e aquele outro rapaz aí que ia jogar no Palmeiras. Sim, senhor. Wagner Love e o... Era o parça dele. O Diego. Diego Souza. Isso. Não esse agora, o Diego Souza que jogou no Palmeiras. Isso aí. Veio sim. Alô, ô velhinho. Ele beija não come, as pessoas não apreciam. Opa, o doutor. É. E o time? É palestra, doutor. Ah, é nóis. É líder total. Uma cara boa, Carolina, hein? Tá com uma cara boa. Tá gostoso, viu, mano? Por que você não vai comer, mano? Porque eu tô fazendo dieta, velho. Não posso comer doce. Um só. Se eu comer um, eu vou comer essa caixa inteira. Ô, bacana, ô, doutor Cássio Andrione, o menino lá, o mano, tá tomando tudo que tem direito. Não tô tomando nada, bomba nada. Isso aqui é colostro. Colostro faz mal, doutor? Quais as consequências? Até hoje? Ele não acredita em nada. Sim. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar bastante cuidado com essas questões de suplementos, ok, mas às vezes tem uns suplementos que são mais fortes à base de hormonais e podem prejudicar a próstata. Ele tá levando na brincadeira. Não tô não, eu tô falando assim, sério. Eu não faço esse tipo de coisa não, cara. Problemas. Tem que tomar cuidado. Também acho, cara. Ô, doutor... É que o Benjamin gosta de querer denegrir a minha imagem, sombrar. Por exemplo, eu que sou... Eu sou um comentarista de Cristo, cara. Eu tô aqui no ar. O quê? Eu sou um comentarista de Cristo. Meu Deus do céu. Eu tô aqui no ar, cara. Tira sarro. Não, eu tô tirando sarro. Tira sarro. Velho, você tava tirando sarro aí, Sombra, te dar uma machadada logo no começo do programa. A respeito das cirurgias espirituais. Eu respeito todo mundo, tirei sarro. Não, você falou com ironia. Eu não falei, não. Senti isso. Mentira. Não, ele esperava uma resposta e tomou outra. Não esperava nada. Esperava sim. Uma pergunta. Você induziu a resposta do doutor, que acredita e tem fé também, e ele te... O quê? Eu perguntei pra ele, não induzi. Você vê que o Cássio teve personalidade, chegou forte no lance. Verdade, já deu no meio da dividida. Agora eu, por exemplo, que sou um cara, inclusive, seria muito fácil pra mim comer uma série de Carolinas aqui, mas eu tô mantendo meu foco. Uhum. Eu tô mantendo meu foco. Isso é muito difícil, porque se eu fosse um cara que fizesse uso de produtos aqui que não são adequados, eu comeria essa bandejinha, aquela bandejinha então, e essa que você eu vou tirar a sua vontade de comer. Doutor, é possível dizer que esta Carolina é do tamanho de uma próstata? Uma próstata mais ou menos normal, mais ou menos isso. O pessoal costuma comparar mais com o tamanho de uma noz. Sombra manja do próximo. Claro. Eu te falei que você ia conversar com um médico sem ter o diploma. Mandou bem. Mais ou menos isso. E uma outra curiosidade, o doutor Marcos Knobel está no carro, nos ouvindo. Ele fala um abraço para ele, gente fina, o Marcão. Marcos Knobel, gente fina. Primeiro que ele pediu para você falar do grupo do WhatsApp do Majestoso, do Einstein. Que ele falou, pô, convidei o Sombra não quer entrar, ele tá chateado com o Sombra. Que foi? Que eles têm um grupo só de São Paulinos. Lá no Einstein, o pessoal, o assunto muito comentado é sempre o futebol. Como aqui, acho que no Brasil todo. E nós temos um grupo lá no WhatsApp, que é o Majestoso, que é basicamente São Paulo e Corinthians, que acho que é o mais mais quente, vamos chamar assim. Do, e ele te convidou e você não quis participar. É, o Sombra falou, é monte social da porra. O Marcos Nova, o Sombra é arrogante. Ele não tem nem mesmo. Meu telefone. O Sombra, analisa, o Sombra é arrogante. Como mesmo. Que ele vai me adicionar? E o Marcos Nova perguntou: é verdade que o tomate previne câncer de próstata? Você sabia disso? Porque tem licopeno. É, tirou da minha boca. Entendeu? Só com o Sombra manja? Eu não preciso vir aqui mais. Ó, Cássio, eu traz Sombra, um jaleco do Einstein pra ele. Ele vai precisar, vai começar de assistente lá com a gente. Mas você toma todo dia? Toma o quê? Cápsulas de licopeno. É, você pode. Tomate, porra, vai tomar cápsula. É, tem outras coisas também. Tem o tomate e outras vegetais e frutas vermelhas. Romã. Pode vermelha, ter, né? O romã, pode romã ter o licopeno. Mas você sente cientificamente comprovado? Cereja, é assim, morango. Ó, a quantidade de tomate por natural que você precisa comer é muito grande. Por isso que igual o Sombra tá tomando suplemento de licopeno, mais ou menos 5 miligramas, você pode ter mais fácil. Mas há uns 15, 20 anos atrás, tinha estudos mais positivos. Outros estudos depois meio que questionaram, mas talvez o que vale a pena é um conjunto de coisas. Você pode comer tomate, e como a gente falou, outras frutas vegetais vermelhas com licopeno. Algumas nozes e grãos têm selênio, né, que também é um fator protetor. E como a gente falou antes, o mais importante mesmo é evitar aquela picanha com gordura ou carne, ou comidas mais gordurosas, vai fazer mais efeito. Doutor, tem um suplemento prática. Que só vende nos Estados Unidos, a base vem do palmeto. É, o sal palmeto é um fitoterápico usado pra... Ele é doente, Cássio. Júlio, ele é doente, cara. Ele sabe tudo. Não, eu me informo sobre isso. É, o sal palmeto só sobre isso, não. Mas não para câncer, é mais para tratar a hiperplasia benigna da próstata, quando a pessoa tem sintomas assim, para não consegue urinar direito. É louco. O Sombra vai viver até os 400 anos, cara. É igual, você vai passar tartaruga, velho. Eu me arrependi de ter trazido o Dr. Cássio. Não precisava, não precisava. Mas, Cássio, eu queria agradecer muito a presença, obrigado. O Sombra manda bem, Pô, meu cunhado tá falando aqui, pô, minha tartaruga tá frustrada. Tá ouvindo o programa, vai perder, velho. Porque olha... Isso vai longe, hein? Ah, eu gosto de ler, gente, me informar, trocar ideia, conversar com os médicos. Não, mas o médico, ele quando tem essa curiosidade, ele vai ler, é por causa da profissão dele. É. Por causa da profissão dele. Mas você começa a ler a respeito de doenças, você começa a sentir sintomas. Eu não leio sobre doenças, eu leio sobre curas. Não, mas então, você é aquele típico louco, hipocondríaco, não. Que começa a sentir e viver a doença, cara. Não, muito pelo contrário. Ah, duvido, cara. E se não funcionar, pra mim é como se fosse um placebo. Placido. Você é mó louco, velho. Tá cara doido, mano. E um abraço pro Marcão, então. Marcos Quinobel, que tá no carro ouvindo a gente. O Marcos Quinobel é tão gente fina que se ele fosse ortopedista, eu quebraria meu braço pra me tratar com ele. Tô louco. Não, mas ele é cardiologista. Não vou querer ter uma parada cardíaca então pra tá chegar bom. Lá. Você é louco. É, mas é perigoso demais. O que o Cássio Andreoni tá falando dos anabolizantes, você toma, ele tá falando sério. É. Eu também tô falando sério. Se já atendeu uns caras bombados que ele compra. Não é bombado. Não. Isso aqui é a genética favorável, rapaz. Não, tem que tomar. Tá muito comum hoje em dia, o pessoal, inclusive, tem até mercado negro paralelo disso em academias. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que está tomando, porque, como eu estava dizendo, às vezes a conversa é de um simples suplemento e às vezes tem uma parte hormonal. Isso não pode ser feito sem a necessidade, sem acompanhamento médico de perto disso. Tem gente que toma de cavalo, né? Anabolizante de cavalo. Ele? O irmão. Não, mas velho. Aquele Potenai, como é não, que chama? Não, esse tá no mercado paralelo. Não, vai estar, tá, né? Mas, velho, se faz bem pro cavalo de uma milha, não vai fazer pra mim. Mas eu não tomo, pô, não. É pra cavalo, não é pra jegue. Tá vendo? É um jegue. Os cavalão de um milhão lá, velho. Você é louco, vai dar tranqueira pra cavalo. Vamos falar. Ô, Rodrigo. Fala com o Rodrigo aí. Fala, Sombra. Você já passou seu nome completo, tudo, ficha feita. Certo. Que time você torce mesmo? Eu sou Palmeiras. Opa, nós, líder. Nós, Dodô. É líder, rapaz. Hoje um compromisso bem difícil. Na mão lá, mas ainda não pegamos, né? Claro. Nós vamos em busca dela. Chão, né? Tem Orlando, um pouquinho. Fala aí. Aproveitando aí, que já queria já garantir, eu quero ir na torcida Estádio 97. Aí já está. É, só aqui, meu aninho. Já está. Tava me tremendo aqui já. Já. O nome da rua mesmo, é? Mas que é a Sombra, a rua aí? É Padre Antônio Tomás 72. Beleza, Sombra. Certo. Boa, e hoje, hein, cara? Hoje é um jogo difícil, hein? Complicado. Já sabíamos que ia ser esse jogo difícil mesmo, né? É, mas um ponto a gente garante lá. E um ponto você acha que é bom? Eu acho que um ponto é bom. Mas e se o Santos ganhar, não diminui a... Ah, mas o Palmeiras tem o fator casa ainda, né, Dodô? Eu acho que isso aí é bem relevante pra nós, né? Aliás, o Santos tem quantos pontos, RG? 63, né? Vai a 66, é isso? Santos tem 64. Iria a 67, né? Isso. E se o Palmeiras empatar, fica 4 do Santos, é isso? Isso. O problema do Palmeiras perder e o Santos ganhar não é só a pontuação. Fica, é que fica é um que jogo. Pode criar um fator psicológico para a próxima rodada. Um jogo, a um jogo. Porque... Hã? Eu acho que o Santos vai enterrar no Flamengo, de repente vai dar um empate lá, ou... O Flamengo pode até ganhar. É, o problema é que, como o Palmeiras também... O Palmeiras vai jogar 4 vezes e o Santos também, RG. Os outros demais aí, times, só vão jogar mais 3 porque já jogaram, né? E o São Paulo, que joga hoje, daqui a pouquinho também, tem 4 jogos. Mas eu tô falando desses que disputam o título aí. É o seguinte. Faltam 4 jogos. Depois dessa rodada, faltaram 3 rodadas. Mas é o seguinte aí no troço todo aí. O Santos tem, desses 4, eu considero, tá, RG? 2 jogos mais difíceis. E 2 jogos, teoricamente, até mais tranquilos. E o Palmeiras também tem 2 jogos mais difíceis e 2 jogos, teoricamente, mais fáceis. Não estamos dizendo que vai ganhar ou nada disso, entendeu, Sombra? Porque pegam adversários mais... de um menor porte, vamos dizer assim. Então o Palmeiras tem. Hoje é o jogo difícil. É o Atlético Mineiro, e ainda mais fora de casa. Depois tem Botafogo, que é um time que muita gente aí, no começo do campeonato achava que ia cair, aquela coisa, mas o Botafogo veio subindo muito de produção, tanto que no segundo turno parece que fez a segunda melhor campanha. Sim. Se não me engano, perde ou pro Palmeiras ou pro Flamengo aí, né, mano? Sim. O Mano outro dia falou aí que era a melhor campanha, mas depois ele perdeu um jogo aí, ou 2, aí perdeu ontem também, né? No segundo turno? É, parece que é a segunda melhor campanha. É, ontem, né? Perdeu pra Chapecoense. Ô, Domênico, inclusive eu até queria citar o Palmeiras, porque o Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o melhor visitante. É o melhor visitante. O Palmeiras tem um aproveitamento. Ponto positivo, né? Palmeiras tem aproveitamento de quase 60% dos pontos disputados. Bom, tem um aproveitamento de 58,8%. É bom isso aí. Tá bom. Certo, é. E aqui, ó, você falou a respeito aí do segundo turno. É que a minha internet tá quebrada. Então, aqui, mas quando você vê aí, mano, o Santos, RG. Então o Palmeiras tem 2 difíceis: o Atlético Mineiro e na próxima rodada do Botafogo. No segundo turno, Domênico. Apesar de ser em casa, mais difícil. Fala o Palmeiras aí, ele tem a melhor campanha. O Palmeiras até agora, aí, dos 15 jogos disputados. O Palmeiras tem 34 pontos contra 32 do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais. O Flamengo é o terceiro colocado com 32 também. Então eu tenho razão. O Botafogo vem em segunda posição. Mas o aproveitamento do Palmeiras é superior, porque o Palmeiras tem um aproveitamento de 75,6%, porque ele tem um jogo a menos, né? Sim. Então, assim, voltando aí ao Palmeiras e Santos, aí, que hoje, teoricamente, disputam o título, né? Ao lado do Flamengo. Então, o Flamengo tem só 3 jogos. O Palmeiras e o Santos tem 4. O Santos também tem 2 jogos, no meu ponto de vista, difíceis. E outros 2 mais tranquilos, RG. Hoje é um jogo tranquilo pro Santos. Hoje ele pega o Vitória em casa, que apesar de estar disputando para não cair, mas é o Vitória. E o último rodado do Santos pega o América em casa. Já rebaixado. Aí não tem o que dizer, tem que fazer gol, tem que ganhar. E tem agora, tem Cruzeiro fora, que é um miolo. Cruzeiro fora e Flamengo fora. Isso. Aí é os 2 jogos difíceis. Então acho que a tabela pros dois tá um pouco difícil também, né? Desse ponto de vista. Não, pode falar, mano. Eu só queria fazer uma pergunta, inclusive pro nosso amigo aqui, o Rodrigo, que é defensor público. Tem um ouvinte palmeirense aqui no Twitter, ele pergunta o seguinte, ó. Mano, por gentileza, pergunte ao doutor, defensor público, ele chama de doutor, ó. E o ouvinte do Estádio 97 é diferenciado, o cara é respeitoso, né, mano? Caso aí ele diz o seguinte, ó. Pergunte ao doutor defensor público se é legal bloquear o acesso às ruas que cercam a Arena do Palmeiras, porque isso tem ocorrido nos jogos do Palmeiras aí, existe um cordão de isolamento aí impedindo a entrada de torcedores que não têm ingresso nas imediações do estádio. É legal fazer isso? É discutível. No direito, a gente sempre aprende que não tem isso ou aquilo. É sempre o depende. Uhum. Se tiver um interesse maior da ordem pública para fins de violência, não ter confusão, é tolerado. É tolerado nesses casos. O que você não pode é simplesmente... Vou fazer uma festa e fechar a rua. Isso não pode. Agora, tem um evento de grande porte, é do interesse muita público... Gente. Pode ser feito o bloqueio, sim. Não é legal. É legal, não é tem... Legal. Não tem... Mas é que nós temos, além de médico, nós temos um outro advogado aqui, que é o Sombra. O Sombra é médico. O Sombra também é? É, o Sombra, você não, tem não alguma questão? Ser. Você tem algum parecer jurídico a respeito? Não tem nenhum parecer. Só que é absurdo. Direito de ir e vir e agora ter direito disso, daquilo, não, tá certo. Se vai causar problema, tem que fechar mesmo. Mas e o torcedor que não tem, às vezes, o dinheiro pra entrar no estádio, ele quer saudar o Cuca na descida do busão. Saudar o quê? O Cuca. Saudar o Cuca. Saudar o Cuca. Antes do bloqueio, na entradinha do ônibus lá, ele sauda lá. Não, mas não dá, porque muitas vezes a polícia já impede aí o acesso. Vai dormir, mano. E a culpa não é da polícia, porque a polícia tá cumprindo uma determinação. Ordem, lógico. É uma ordem. Eu vou te falar uma coisa, tem muita falta do que fazer na vida, o cara que quer estar na porta do estádio pra saudar o Cuca. Cê é louco, cara. Saudar o Cuca, né? É igual o cara que foi no aeroporto lá se despedir do time lá, dar uma força pro time do Porco que tá vindo pra Minas. Você acha que o cara é um desocupado? Eu não acho. Eu acho que o torcedor é legal em fazer isso. Não, mas era feriado, não era? Feriado. Assim, feriado. Mesmo que fosse um dia normal, um dia útil, no horário comercial. Se não fosse feriado, não teria ninguém lá. Lógico que teria. Você não viu no Rio de Janeiro? Não vi. No Flamengo? A torcida do Flamengo fez isso em dia útil, em horário comercial. Por sua torcida. Mas é verdade. O torcedor, cara, primeiro, o patrão tem que entender também quando o funcionário ele sai da empresa pra ir lá comemorar com o time. Agora deixa eu falar, velho. É um perdidinho só, uma hora e meia. Ô, doutor Cassandro, você já se ferrou pra chegar numa cirurgia por causa do jogo de futebol você atrasar? Não, bom, felizmente eu tô ali no Hospital Albert Einstein e do lado do Morumbi. Eu quase sempre chego cedo, então quando é hora do jogo eu já tô lá faz tempo. Mas a gente tem alguns problemas com acesso de alguns pacientes quando começa a chegar um jogo maior. Esse ano, alguns jogos da Libertadores tiveram bastante gente. A gente costuma avisar os pacientes e fazer o caminho. Eu tenho algumas rotas de fuga ali perto, mas acaba atrapalhando um pouquinho quando é jogo muito grande. Dia de jogo de Libertadores no Morumbi, vocês marcam o Ciro Tenta dia à noite? É, mas a gente, eletivamente, a gente quase nunca marca a cirurgia. Mas quando é de urgência, não tem jeito, né? Não tem jeito, nós estamos lá à disposição. Sem emergência. Não. Ah, mas se o cara chega com dor, o público sai da frente também. O cara com dor, imagina, por exemplo, RG, o cara com pedra no rim, tá certo? O cara, ele vai estar urrando de dor. É só você abrir a janela do carro, os torcedores que vão estar na via, vão ver o cara tá com dor e falar, preciso chegar no hospital, gente. O cara tá com pedra no rim aqui. O cara vai estar lá, vai ficar o cara tá com uma cólica renal. O cara fica na imagina. Sua que eu tô saudando o cu. Imagina. Tem algumas rotas lá. O torcedor entende. O torcedor entende. O torcedor não é bicho, gente. Ele tá tirando sarro de tudo hoje. Eu não tô tirando sarro, eu tô falando a verdade. Olha lá a consciência pesada lá, tá vendo? Quando o médico chegou, eu até ia perguntar pra ele qual hospital ele trabalhava. Aí depois que eu vi que o Benjamin que convidou, eu sanei na hora. Einstein, óbvio. Einstein, óbvio. É o Einstein, claro. Verdade. Você precisa trazer um de cada hospital, hein, Benjamin? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Quem que você vai trazer lá do vermelhinho? Lá de Itaquera. Não tem problema nenhum. E uma pena, eu adoraria. Qual que é o vermelhinho? Lá em Itaquera. Na Marginal ali. Marginal. Nesse hospital. Ali na Marginal. Eu trabalhei nesse hospital porque... Qual que é o vermelhinho? Não sei. É o Parque Novo Mundo ali na Marginal. É do Parque Novo Mundo porque eu sou professor da Escola Pós-Medicina e a gente, aquele hospital é também usado para os alunos e para os residentes. Eu tinha que passar ali em frente ao Corinthians e ficar no hospital. Verdade. Viu, mano? Também já foi medido do vermelhinho. Uma vez eu precisei ir lá para tomar glicose. Por quê? Você bebeu? Bebido muito, na época que eu chapava você o coco. Você bêbado? Naquela época, É mesmo? Antigamente, chapava o coco, velho. Não lembro de ver você bebendo, cara. Antes do estádio ou depois do estádio? Não, era depois. Logo depois? No começo ali com os 18. Ele bebia, sabe aquela empolgação de tô no rádio? Dos 18 aos 20, velho. Mano, bebia. Tô passando ferro em todo mundo. E só Maria Mole, porque eu sou pobre, Paquito. Maria Mole, bombeirinho, mano. O bagulho é louco, mano. Não, não gostava, curaçal, velho. Os amigos do Sombra aqui no Twitter. Diga. O Sombra é muito louco, né, cara? O Sombra é muito louco. Eu sou louco? Os amigos gosto estão de empolvorosa, ler, rapaz. Mas... Eu quero comprar empolvorosa. Eu consigo um jaleco de médico pra fazer com o Sombra? Eu te empresto. Pô, não, eu queria com o nome do Sombra, eu vou dar um tipo pra ele fazer um programa com o jaleco. Não, mas tem que ser daqueles assim que vem com o negocinho do Sírio, do Einstein. Não, não tem problema nenhum. Tá, tem que ser de grife, né? Pô. Beleza. Você tem uma ideia? Lucas. Já que vai, né? O Lucas Guidotti, ele fala assim, ó, Benja, pergunta pro Dr. Cássio... Do John Hopkins de Nova York. Pro Dr. Cássio Andreoni, se o tomate cozido, refogado, tem mais licopeno e também o que ele acha da dieta vegana. Ele já deve saber, o tomate tem alguns estudos mostrando que quando ele é cozido... o princípio ativo do licopeno, ele acaba sendo melhor absorvido e, portanto, talvez tenha mais efeito nas questões de prevenção. Cozinha só a cápsula, isso. É melhor que... cozinhar. Melhor que tomate cru. O próprio tomate. Aí tem alguns já falando já que então pode comer pizza tranquilo, que não tem problema, mas não é bem por aí. A dieta vegana, pra mim, é estrita, né? Bem clássica. Enfim, o ser humano precisa de proteína. E nós acabamos tendo que consumir tudo. Eu acredito numa dieta balanceada, sem limitações, que tem que, claro, evitar os excessos das coisas que fazem mal, como a gente sabe hoje, né? As gorduras, os açúcares, as farinhas não integrais, e tudo isso pode prejudicar e causar câncer. É verdade. Agora, o problema, foi muito problema elegante. Também... Ele não quis dizer que dieta vegana é uma porcaria pro ser humano. Hein, doutor? Foi super elegante. E o problema também tô errado? Problema também do tomate... Problema também tire suas conclusões, né? Hein, doutor? Problema do tomate é também esse monte de tomate preço. Que chega com veneno, né? Ah, é com agrotóxico. É, porque né, se o tomate cuidado, fosse né? Bonitinho, legalzinho, mas, pô, tem uns tomates. Só a última aqui do Twitter agora, verdade. O Anderson Prado, não sei se o doutor já respondeu. Todo homem, cedo ou tarde, ele terá problemas na próstata, sei lá, de 40, 80... crescimento ou câncer? Anderson próprio perguntou para você, Dr. Cássio Andreoni. Infelizmente, muitos dizem que quem viver mais, mais chance de ter. Então, por exemplo, o homem tem duas questões muito comuns com a próstata. Uma é o crescimento benigno, que atrapalha a urina, e outro o câncer de próstata, que não costuma dar sintomas, por isso que precisa fazer o exame. Para ter uma ideia, com mais ou menos 50 anos, 50% dos homens já tem a próstata aumentada, e com 80 anos, a grande maioria dos homens tem a próstata aumentada. E a chance de... os achados de autópsia, se você fizer autópsia em homens de mais ou menos 70 anos, você pode achar quase 50%, 70% de câncer de próstata, que às vezes não é clinicamente relevante. Mas é daí que surgem essas questões que ele perguntou, que quase todo homem um dia vai ter problema de próstata. É realmente a grande maioria. Mas não é 100%. Não é 100%. Mas é quase, é isso? Quanto mais passa o tempo, mais aumenta a chance de ter um dos dois problemas. Você pode morrer antes de ter o problema. Ou às vezes pode ter um câncer de próstata, que hoje a gente fala que é indolente ou tem outros nomes, você pode ter um câncer de próstata ainda muito inicial, que vai demorar muito para causar problemas, e se a idade for muito avançada, então ele é clinicamente insignificante. Não, ele pode ser clinicamente insignificante. Tem muitos casos de próstata. Você morre com aquilo, não daquilo. Daquilo, exatamente. Ah. O Leandro Demetrio aqui, ele está agradecendo o senhor. Ele disse que o senhor salvou a vida dele numa cirurgia. É mesmo? Ele disse que o senhor é um exemplo de pessoa. Amo o que faz. Leandro Demetrio. Olha que legal. É verdade. Bacana um abraço demais ouvir isso, né, doutor? Muito obrigado, Leandro. Esse é o troféu, né? O prêmio maior, né? Acho que a gente faz fazendo o que gosta, o que ama. Não tem pra ninguém, né? Nossa, eu admiro mesmo, porque eu sou um puta de um covardão, velho. Eu também sou, velho. Mas sangue, essas coisas, tô fora. Mas eu também odeio. Nossa. Tu acha que todo? Quem? Não é porque, você? Não é, odeio. Mas, não é porque eu leio sobre as coisas que eu gosto de ficar fazendo exame. Mas, RG, Domênico... Não, tem que fazer, é verdade, não tem jeito. Nós temos um filho pequeno, nós temos um monte de coisa, nós queremos viver. É um exame, repito, gente. Você que tá no carro ouvindo. Mas não é isso, Benjamin. Não, agora, em relação ao exame da próstata, você que tá no carro, é bom ser um exame. Claro. Gente, é rápido o exame. Eu não vou falar que é legal pra caramba, porque eu não vou mentir, não é. Claro. Mas é rápido. E é essencial. Você faz, você já sabe na hora. O médico fala na hora. Se você tem alguma coisa e mas pega aí, se no tem começo, alguma coisa, o médico faz o quê, ô doutor? Qual o segundo passo? Você vai para um exame mais apurado, como? De sangue? Qual? O único jeito de fazer o diagnóstico de câncer de próstata é biópsia da próstata, que é um exame que se faz com ou sem sedação, mas com anestesia de alguma forma. E que tira alguns pedacinhos da próstata e para fazer biópsia e fazer o diagnóstico se tem ou não. Ô, Rodrigo, então olha, você tem que estar lá no Palmeiras a partir das 15h, tá bom? Na rua Padre Antônio Tomás, 72. Deixa o seu palpite para logo mais aí, Palmeiras e Galo. Eu acho que vai ser 2-2 o jogo. Então tá bom, amigão. Um grande abraço. Pode mandar um abraço rapidinho? Pode. Manda. Eu queria mandar um abraço pra vocês aí, dizer que eu sou muito fã de vocês, do programa também, né? Sou ouvinte desde 2008. Mandar um abraço pros meus... Eu tenho bastante amigo corintiano que ouve aí a rádio, o programa de vocês, né? E mandar um abraço e um chupa, inclusive pro Mano também. Esse ano foi muito fácil, né? Tentamos enrolando em cima da gambazada. Ô, Paquitão! O atual campeão brasileiro ainda é o Corinthians. Então segura tua onda aí, o seu porco que, safado. Que isso? Vai te catar, ô maldito. Para, mano, para. O que perca o título, faça sua brincadeira infeliz aí, ô. Seu Zé Ruelo. Domênico, você não pode falar nada dele. Posso falar o que eu quiser, campeão. Ou em segundo. Mas eu tô na frente. Ou em segundo. Eu só falo com quem tá em dos seis primeiros. Não pode falar nada ainda. Eu posso, Cátio. Eu sou líder. Eu não sou campeão ainda. Não sou campeão ainda. Não importa, mas nós estamos na frente. Eu não posso falar. Se eu não posso falar, quem pode falar? Você? É o Virgem na Zona, mano. É o Virgem na Zona. O tio falando, escolhe uma e sobe. Não, não sei, tio. Você é a hora ainda de catar. Ô, Rodrigo, um abraço. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Estádio 97 aqui na Energia. Agora vamos ao terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Meu Deus! A saudade dói. Meu Deus! Ah, dói, hein? Ó, isso aí, se eu não me engano, é pique novo. Como? Pique novo. Putz, tem pique isso? Lógico que tem, ó. Pique novo. Olha o swing, olha o swing, ó. Quero te amar, vem que eu te espero com paixão. Gente, às vezes só pra você. Tô falando sério, eu me pergunto. Tem um lugar. Eu acho que eu vi no aqui planeta. No meu coração. Eu não sei nem o que é isso, eu nunca ouvi. E ó, a primeira eu errei lá, que eu falei que era Boca Louca, não é. A galera tá falando que é o Grupo Desejo, que era do irmão do Vavá. Eu tô me sentindo o Exterminador do Futuro, eu caí de um planeta aqui, velho. Mas é outro mundo, esse escroto, aí, né? Olha, só escroto, não é você, o Benjamin. Esse pagodinho no final do armazém era pra arrastar quem tivesse na frente, velho. É outro mundo. Imagina. É um mundo musical diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. Pra arrastar demais, né? Pra arrastar. Alô? Alô? Ai, ai. Me fala. Alcides. Ô, Alcides, tudo bom? Tudo bem. Alcides do quê? Alcides Gastaldo. Gastaldo. E quantos anos você tem? Gastaldo. 58. RG número 2, 5.8. Se é dele, ele Gastaldo com o que ele quiser. Ah, velho. Sensacional. Cada um sabe o que tem pra poder Gastaldo. Ah, sensacional. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Aleluia, puxador, tá louco. Ganhou a vaga. Torcida Estádio 97 no camarote único, conforto. Verdão. Né? É muito legal. Só não garante a vitória do seu time. Mas é assistir lá. A única coisa que não garante. O resto é tudo garantido, né? É, o resto. É verdade. Ô, velho, e hoje, hein? É garantido que nós vamos ganhar ou não? Ah, eu acho que o empatezinho hoje tá bom demais. É mesmo, cara? A galera tá confiando no empate hoje. Bora, mas empate tem que ganhar um jogo, cara. Domênico, não é fácil não. Não, eu sei que não é. Eu sei que não é, se fosse fácil, velho. É por isso que eu tô achando que vai dar empate. É mesmo? O empate hoje tá bom. Esse ganhamos time... do Botafogo e comemoramos contra o outro. Não dá, se empatar... Não, ele falou comemora com a Chapecoense, ele falou. Ah, com a Chapecoense aí sim. Aí pode ser que dê mesmo. Com a Chapecoense é o dia do juízo final. Tomar todas. É, o grande... Agora, essa vantagem ela não pode ser... É perdida, né? Porque deixar pra última rodada é complicado, hein? Não pode deixar pra última rodada. Os times aí tem jogo muito fácil. O Palmeiras é campeão. E o Palmeiras vai pegar o Vitória podendo ter que ganhar lá no último jogo. Sei lá, é difícil, hein? Tem que ganhar antes o troço aí. Resolve antes da última rodada. Tem que ganhar. Não vai pra última rodada. Sabe por quê? Se já é campeão antes, último jogo, não manda a equipe titular. E tem que mandar a equipe titular pra vocês derrubar o Vitória e vingar o rebaixamento que vocês tiveram lá. Aí tem que ver, mano. Nossa, tem que pensar. É melhor mandar o Vitória pra segunda ou o Inter? Porque o Inter é time grande. Vitória, o Inter já rebaixou vocês, velho? Mas que se dane o rebaixamento, mano. Ah, eu me vingarei de quem tinha... Não, mas peraí. O Palmeiras não caiu porque o Vitória tem ganhou e derrubou. Aí, o Palmeiras perdeu o campeonato, foi perdendo. Num rebaixamento não é um jogo só. O Corinthians perdeu porque o Grêmio jogou vocês pra segunda. Mas é que tá. Aquele jogo lá, o Vitória rebaixou vocês. Ô, mano, mas você não quer que o Inter caia por causa de 2007? Quero. Então. Quero que o Inter se lasque. Então. Então, a mesma coisa. Mas é que tá, não, mas a situação, por exemplo, Corinthians e Vasco, eu achei que foi muito mais preponderante pro rebaixamento do Corinthians do que o Corinthians e Grêmio em Porto Alegre. O Palmeiras, um jogo antes, um anterior, que foi contra o Flamengo, ele não conseguiu ganhar. Ô, doutor Cassandrione, o Palmeiras já é campeão? Não, ainda não. Acho que tem que esperar a matemática chegar. Mas eu diria que... Ah, boa, a chance é muito alta. A chance, mas, se você perguntar a chance, em 2009, o São Paulo e o Flamengo estavam meio lá. E o Flamengo acabou levando nos últimos, acho que na última rodada ainda, em 2009. Na última. Na última rodada, contra o Grêmio no Maracanã, de virada, 2-1. E eu fui no jogo de São Paulo esperando que, se tivesse um resultado lá, ia dar. Meus filhos até entraram em campo. E não deu, né? São Paulo, e ficamos, acho que, em terceiro ou quarto lugar no final. Mas foi até a última rodada. Chupa. Falar nisso, começando daqui a pouquinho, chupa. São Paulo e Grêmio, começou, e, né? Santos e Vitória. Não, começou, eu tô acompanhando aqui. Não começou, pô, tirei você do Morumbi hoje? Você é no jogo, você veio aqui? Talvez o Marcos Knobel esteja lá, que tá sempre nos jogos. Deixei representante do grupo do Einstein. Impressionante, São Paulo toma de 5-0 e fala, não, mas São Paulo jogou bem, eu nunca vi isso. Amigão, deixa o seu palpite pra hoje, então, Alcides. 1-1. Olha só, os palmeirenses tudo no empate. No empate, não, mas é? Eu não. Eu já mando. Os caras cabreiros, pra mim, é 2-1, 1-0 pra nós. Não tem conversa. Nossa, tomara. É nóis. Eu sempre sou confiante, velho. Pro Domênico, pode ser ele que o América e Santa Cruz pegue um G4. Você é sempre tudo super isso. Confiante, mas você não diz que já ganhou. É brincadeira. Mas eu tenho que confiar no meu time, meu amigo. Então. Eu acho que vai ganhar. Então. Mas vocês não entenderam, puta, tem que desenhar na lousa pra eles, velho. Ô, doutor, por favor. Aproveitar, o doutor já explicou aqui, mas é bom a gente desenhar. Eu não falei que o Palmeiras não é campeão. Não acabou o campeonato, não acabou matematicamente. Mas eu acho que vai ser. É uma coisa. Acha que vai ser? Acho. Qual a probabilidade que eu acho? 100%, acho. Acho. Não é. Pronto! Caramba, é difícil, hein, entender, hein? Putz, aquilo a vida, velho. Coisa. Como é difícil, velho. Eu acho que foi, doutor, a vez difícil, do, olha, velho. 17 anos, porra, de estádio. É acho difícil, que é o título, velho, mais ganho. Puta, não comemorado. Olha! Não pré-comemorado, da história do programa. Você vai comemorar da zica, velho. Você está louco, zicado. Pra mim nunca deu, não. Deu pra você. Ah, velho. Deu. O quê? Deu, já deu sim. De falar que São Paulo já é campeão? Lógico, eu não vou lembrar agora, mas deu sim, da zica. Não lembra porque não existe. Não existe. Ô, Alcides. Da zica. Eu só queria zica. Uma ajuda do mano. Qual seria? Eu ouvi só uma, não tenho uma dinheiro, moda, hein, mano, hoje. E eu gostaria de saber se ele sabe quem é que canta. Ela é mais ou menos assim, ó. Vem zoeira. Rádio de Itaquera. Vazou muita água pra fora. É boa essa música. Joga, ai, gostei. Aí pedra e a pena dela. Ah, esse cara merece um prêmio, cara. É sensacional. É muito bom. Pô, cara, eu não lembro. Tem uma outra melodia aí, cara. Olha, olha, sem revanchistinha, hein? É assim, ó. Vai buscar seu pai no bar. Ah, juiz! Ele tá dando trabalho. Ah, juiz! Já vomitou na caçapa do fundo. Ah, vomitou não, vomitou não. Segue o jogo, sem falatório. Ó, por exemplo, ao invés de ficar me enchendo o saco, você não foi doar sangue, cara? Ah, não. Tentar salvar alguma vida. Mano, só mais uma coisinha, ó. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Ó, você acertou a frase, mas acabaram os kits, pra quem me zoa. Ah, acabou? Mentira, você ganhou um kit top. Ganhou, do desodorante Extreme. Certo, com sorte o Honda ainda tá valendo? Aí eu vou precisar de ajuda, é consórcio Honda, mais fácil, é mais fácil, barato. É fácil, barato e sem juros. É isso aí. Barato e sem juros. O Alcides, você ganhou. Você vai assistir dia 5 de dezembro, o Estádio 97 ao vivo, lá no Banco Honda Hall. Um lugar espetacular. Nós vamos fazer um programa sensacional um dia depois do término do Campeonato Brasileiro. Ou seja, teremos que aguentar o Domênico Gato totalmente ensandecido. Uma chupa. E você, eu pedi para você mandar um e-mail para o ba@97fm.com.br. Tá bom, Alcides? Beleza, beija. Valeu. Valeu. Continuam sensacionais. Obrigado. E eu finalmente vou conhecer o camarote do estádio mais bonito do Brasil. Do mais bonito do mundo. Do mundo. É. E vocês são sensacionais. Muito obrigado. Boa, a velho. Todos. Imagina, abraço. Obrigado a você. Valeu, fera. Um abraço, Alcides. É isso aí. Já não tô com umas vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem o seu, tá esperando o que para fazer? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan Mark 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. E aproveite e passe numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Rapaz, como esse carro tá bonito. É o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras. Painel intuitivo e multifuncional, além de central multimídia e câmera 360 graus. E ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Além do que, ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer uma coisa para vocês, esse carro é simplesmente incrível. Vá fazer um test drive, vale a pena, viu? Quem testa, compra. Nissan e pedestre, use sua faixa, é Nissan. Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, tem um recado muito importante para você que é ouvinte do Estádio 97, você que gosta de uma boa festa, você que gosta de navio, gosta de um cruzeiro bacana. Domênico, conta pra gente, em março, onde você vai estar dias 17, 18 e 19 de março? Conta pra gente. Faremos no Cruzeiro do Energia na Veia, teremos lá 3 dias e 3 noites. De verdadeiras emoções. Essa é a palavra. E não é do Roberto Carlos. Não, não. Que Roberto Carlos? Nós estamos melhor que o Roberto Carlos. Vai ser legal demais. Teremos 2 shows incríveis, Sombra. Capital Inicial e RPM fazendo 2 shows maravilhosos. Os DJs da Véia fazendo as festas. Todo dia tem festa. Olha, e tem atividade pra criançada também, viu? Tem. Tem lá um toboágua gigantesco nesse navio do Energia na Véia. E sabe uma coisa legal desse navio do Energia na Véia? Ele não tem um trajeto já marcado. Ele vai em busca do sol. Boa. Isso é legal. Isso é uma coisa inédita feita pela primeira vez. Nenhum navio... Porque a maioria dos navios, né, dos cruzeiros, você já sabe pra onde você vai. Ah, ele vai lá parar em Búzios, depois ele volta e para na Ilha Bela e volta pra Santos. Exatamente. Nesse caso, não. Ele vai em busca do sol. Aonde tiver sol... O comandante vai ter aí a liberdade de navegar em busca do sol. Então, presta atenção muito aí. Legal. Você que gosta de sol, gosta de mar, gosta de festas do Energia na Veia, gosta de música legal, de música bacana, a sua oportunidade é agora. Liga lá que tem um pessoal para te atender. Eles vão tirar todas as suas dúvidas. Aliás, no telefone da promoção. Ligar pode ligar, tem gente para te atender. Tem um 36... plantão agora especial pro 20 do Estádio 97. 3624-9007. Liga agora. Repita. 3624-9007. Liga que você não... Olha, eu tô falando sério. Você não vai se arrepender. Talvez será. Você que nunca foi num cruzeiro, vai ser a melhor viagem da sua vida. Eu garanto para você. Se você nunca foi num cruzeiro... Ó, tá passando imagens agora lá no nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Está visualizando o que foi a última edição do navio, que foi em março agora desse ano, que teve roupa nova, que foi um espetáculo, né? Olha só, um pouquinho das festas, está visualizando agora, tá vendo só? Aí tem os DJs tocando, a gente faz as festas lá, vai ser um negócio muito legal. E tem atividade para criançada, como eu disse. Tem a autorama, ó, cara, é legal, tem os toboáguas, tem diversão garantida para a família inteira. É muito a sua bacana. Oportunidade de você garantir as suas férias com a sua família, hein? Então liga lá, pode ligar agora, 3624-9007. Tem um pessoal esperando a sua ligação, tá? E você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. É o plano contra a crise, 12 vezes sem juros. Aí não tem pra ninguém, né? É isso aí, só falta o Benjo um dia. 12! Oh, é, o Benjo tinha que ir. 12! Um dia, um dia eu vou. Que ir, pô. É, um dia eu preciso, mas deixa só ler esse tweet aqui, ô RG, olha aí. O Cegiro. É, ele manda aqui um tweet aqui pro sinal. O Twitter trouxe 300 milhões de perguntas pro Dr. Cassandra. Eu Cegiro que você leia. Não, mas ouça isso aí, Gê. Ô, Benja, pergunte aos doutores Sombra e Cássio. Sombra. Se o exame de PSA é confiável. O Dr. Cassandra pode responder. Qual que é o PSA? PSA é o exame do sangue. Ah, do sangue. Que ele é exclusivo pra próstata, mas não pra câncer de próstata. Ele é muito confiável. É, ele faz parte da avaliação básica e deve ser sempre realizado na avaliação do homem acima dos 40 anos. Ele é tipo como se fosse aqueles marcadores, conforme tem uma determinada proteína no sangue, essa proteína ela é liberada mais no sangue se você tem determinado tipo de câncer, é isso? É, mas o PSA no caso ele é específico para a próstata. Para a próstata, exato. Mas ele é, claro, é um marcador de tumor de próstata, mas ele não é só isso. Ele também se eleva em doenças benignas, como inflamações, como prostatites agudas, aumento benigno da próstata. Portanto, ele não é exclusivamente um marcador tumoral, e sim um exame... Preventivo, pra... né? Mas, um exame sim. Da próstata. Se você fizer o toque e não tiver nada, e fizer no dia seguinte, andar de bicicleta, andar a cavalo, o PSA aumenta falsamente. Por isso que tem, inclusive, ele não aumenta só em câncer. Você falou um negócio, até onde andar de bicicleta é lenda ou é verdade? Ah, o negócio de andar tem de... isso? Tem as pessoas que falam que andar de bike pode causar problema na próstata. É verdade ou mentira isso? Não é verdade. O que acontece é isso que eu acabei de falar. Um falso aumento do nível do PSA... E algumas pessoas podem, como alguém vira e fala, PSA dá problema na próstata. Você anda de bicicleta, o PSA aumenta, então a pessoa pode chegar à conclusão falsa. Que acha que tá, né? Que tá, mas é um aumento falso. O que tem que tomar cuidado com bicicleta sim, é porque o selim da bicicleta, ele fica pressionando a região do períneo e isso pode causar cronicamente, tem alguns estudos mostrando... E pode causar alterações da ereção por compressão crônica dos nervos responsáveis pela ereção. Então tem que fazer mesmo, quem usa muito de bicicleta, a proteção adequada, tem equipamento especial como shorts, com almofada, o selim tem que ser especial e evitar essa pressão exagerada nessa região, porque isso pode realmente ter problema. Inclusive, Sombra, ó, aproveitar aqui também, ó, galera, tem um amigo meu que é ortopedista, o Rodrigo. Ele falou que muitas vezes, Sombra, eles descobrem um tumor de próstata através de metástase óssea que aparece na coluna. Às vezes o cara sente uma dor lombar, acha que não é nada, às vezes não faz um exame. Ah, tem isso, né? E muitas vezes acabam detectando aí através aí de uma metástase óssea na coluna um câncer de próstata. Procede? Procede. Não pode quem? Doutor, contra São Paulo, doutor? Contra? Não, contra. Você tá louco? A contra não. Pela favor. Alegria do Sombra. Então lá, gol. São Paulo e quem? São Paulo e Grêmio. Aqui. São Paulo agora São Paulo rumo ao G7. Ei, Grêmio! São Paulo rumo ao G7. O Grêmio largou, né? Olha aqui, só isso aqui rapidinho, mas é responde o Mano. Aliás, isso, um belo. Não, isso que o Mano falou, que ele comunicou. Pode acontecer. O lugar de metástase é quando o câncer sai da próstata. Mais comum é para a coluna e para os ossos. E dos ossos, o mais comum é a coluna. Então, mas não pode o público achar que se tem uma dor nas costas, não, pode não, ser claro. Metástase. É porque mas ele, pode chegar nessa situação. Ele acabou mostrando a importância do porquê as pessoas devem fazer, talvez, aí o exame. Bom. Porque muitas vezes a pessoa chega com uma dor nas costas e já é realmente um câncer que espalhou. Avançado. Só que tem que tomar cuidado, como também disse. Não é uma dor nas costas que significa que você tenha câncer, mas é importante você sempre fazer o exame para evitar uma situação dessa. Deve ter uns mil motivos maiores para ter dor nas costas. O Eduardo fala aqui, Benja, muito bom o programa hoje com o Dr. Cássio Andrione. Sou um médico patologista aqui em Ourinhos e temos visto cada vez mais biópsias com carcinoma. Pergunte na opinião deles. Carcinoma. Desculpa. Doutor Sombra. Doutor Sombra. Pergunte na opinião deles se isso é mais pelo aumento da procura pelo especialista ou pelo estilo de vida das pessoas nos dias de hoje. As duas coisas. Há um aumento de procura e isso vem causando, claro, um aumento do diagnóstico. Há um aumento da expectativa de vida e há um aumento real da incidência por causa do estilo de vida. Então, pessoas eu costumo dizer que, porque isso dá no mundo inteiro, as grandes metrópoles aumentam o risco de ter câncer. Isso por tudo que viver numa grande metrópole causa. Então, pessoas são competitivas, vivem em estresse, acabam não tendo tempo para comer, fazer exercício. E, então, a gente tem que saber disso e tentar, como eu disse, cuidar da dieta, cuidar da atividade física e ir no médico e tentar fazer os exames para prevenir. O Alexandre Tavares aqui no Twitter lembrou. Rapaz, parabéns, Alexandre Tavares, para você perguntar. Vou perguntar para o Dr. Cassandrione. Porque o Mota um dia falou um negócio que, a meu ver, era uma atrocidade. Espero que eu não esteja errado. O Alexandre Tavares, ô Benja, lembra quando o Mota falou que fazer xixi sentado faz bem para a próstata? Não. Falou mesmo. O Mota falou aqui. Falou, não, falou. Nada falou. Não, não tem porquê. Desculpa, fazer viu, doutor? Xixi de... Não, não tem. Não, fazer xixi sentado não. O homem faz xixi de pé, né? Mas pode fazer sentado, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não faz diferença nem pro bem. Nossa, o Mota é um chucro. A última aqui, o Fábio Alexandre. Ô, Benji, pergunta pro doutor Cassandrione se o medicamento finasterida, que é aquele pro cabelo, de 5 mg, de 5 mg, ajuda na prevenção do câncer de próstata. É, a finasterida, ela foi criada para próstata, mas ajuda para o cabelo. Ela é mais utilizada hoje para o cabelo na dose de 1 mg, de 5 para próstata. Tem estudos sobre isso, mas os estudos são até 4 anos. E por alguns, se eu não me engano, entre 2008 e 2010, a Associação Americana de Urologia chegou a recomendar o uso de finasterida para prevenção, com um número de mais ou menos de diminuição de risco de cerca de 15%. No passar dos anos, verificou-se que pode, inclusive, tem algumas controvérsias, pode, inclusive, aumentar o risco de cânceres mais graves, de forma que isso não é mais recomendado. Ok, vamos falar da BV Financeira. Na sequência, a gente vai lá para o pedágio do consórcio Honda. Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser. Seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! E continua 1-0 pro Tricolor, belo gol do Chaves no estádio do Morumbi. Mas vamos lá, do outro lado, não é Zona Sul, vamos à Zona Leste, com ele, Cláudio Mota, pedágio consórcio Honda. Boa noite, Motinha. Oi, chefinho, estamos aqui no Tatuapé, no consórcio Honda. Muito bem. Estamos aqui, tá todo mundo aqui, muita gente passou por aqui, viu, agradecer a multidão, foi assim uma coisa incrível, muita gente passou aqui no Tatuapé, né, na Remasa Tatuapé, aqui no consórcio Honda, pegou seus prêmios, né, vai ganhar ingresso, vale ingresso aí pro banco Honda Hall, né, pra poder trocar lá, muita gente passou por aqui e vamos conversar com o pessoal aqui. Qual é seu nome? Elisandra Fábio. Torce pra quem? Tricolor, óbvio. Eita, tá ganhando, tá bom. E aí, o nosso título esse ano foi não cair? Ah, pensar assim não dá, né? Mas infelizmente foi. Mas pro próximo ano vamos ver se melhora, né? Esse time, quem sabe se o Rogério vem mesmo, se ajuda, né? Esperar. Esperança é a última que morre, né? Ok, manda um seu abraço aí, seu beijo. Então, eu quero mandar um beijo pro meu filho palmeirense, Matheus Cachelo, que tá aqui firme e forte comigo desde as 6. E um chupa pro meu marido, o Daniel Cachelo, que é palmeirense! Ih, vai dormir fora hoje, hein, aí, Daniel? Tá de sacanagem, né? Falar isso não pode no ar, né, poxa? Pode, vai, vale. Tá bom, vai, dessa vez passa. Porque a gente vai ser campeão, até domingo a gente vai ser campeão, se Deus quiser. Já é? Não, ainda não, vai ser, domingo. Tá bom, então. Manda um abraço. Um abraço pra todos os palmeirenses, um beijo pra minha mulher, né? E pra toda a torcida do Palmeiras e pro Domênico também. Ó, nice. Abraço. Vem cá, próximo. Qual é seu nome? Israel. E aí, Israel, torce pra quem? São Paulo. São Paulo. É nóis, pô. É nóis, pô. Ano que vem será melhor? Com certeza. Você acredita, assim, num time... Como assim, estrelado, cheio de estrelas, ou vai ser um time mesclado, mais ou menos? Você acredita no Paulista? Provavelmente não, mas tem que arrumar um time bom aí, Mota, senão... Mas o nosso título hoje foi meter 4 na galinhada. Boa! Chupa, mano! Falou, manda abraço. Galinhada, um abraço para todos aí do estádio. Irmã, você também, Mota. Falou, próximo, vem cá. Cadê o próximo? Vem cá, vem você. Vem, qual é o seu nome? Anderson. Torce pra quem? São Paulo, tricolor. Boa, tá ganhando. Manda, Paulo. Manda seu recado aí. Quero mandar um abraço aí pro pessoal da Zona Leste, Parque Savoy City, que o RG mande uma moela aí pra minha noiva, Tati, e o Caleri vai voltar, hein, velho. O Caleri vai voltar. Ai, a moela, na trave. Na trave. Na trave Santos agora, batendo a trave. Vai, qual é o seu nome? Adriano. Torce pra quem? Corinthians. Eita! É líder? É líder. É, mano, é líder. Tá fraco. Corinthians é líder do quê? Não sei, é líder. É líder do quê, ô, trouxa? Líder do quê? Não. Tá louco esse cara. Não, Domênico, não faça isso, rapaz. Sabe o que eu posso fazer? Só se for em conta de água. É, só se for. É. Então, e o Corinthians? Esse ano se salvou graças ao Tite no começo do ano ou não? Ajudou muito. Mas vamos ver como é que tá agora com esse técnico. Você acredita aí numa vaga pra Libertadores? Tenho esperança. Vamos ver. Tá, manda seu recado, manda seu abraço aí. É, um recado, um abraço pro meu cunhado Emerson. É, chupa Dodô e chupa, mano. Falou, abraço. Próximo, vem cá, vai. Rapidinho agora, nome e time, seu recado rapidinho, vai. O William do Jardim Nazaré, Corinthians, um abraço pro mano e chupa, Domênico! Boa, próximo, vem cá. Vai te catar, ô trouxa. Oi, meu nome é Cristianos, tricolor paulista. Cristianos. Queria mandar um abraço pra todos os Johns. Walter, Buri, Leandro, Vomitinho, JJ, Mestre Igor, Henry, Fernando Montorce, Buri, Dudu, Danilo, porra, Baré, Christian e Dedé que enrola Denise. Ah. Chupa, mano! Boa, próximo, qual é seu nome? É Sérgio Marizão, Palmeiras, é nóis! Ah, nóis, é nóis! Mandar um abraço pro Davi Bambi e pra galera Bambi. Da Industrial aí. Valeu! Já é campeão? Campeão, campeão. Já, hoje já vai ser campeão. 2-1 hoje, Domenico. Desce onça. Fernando Palestrino. Já é campeão? Já é campeão, já. Tá com a faixa? Já, tô com a faixa lá em casa, 9 vezes já. É isso aí, o Domênico mais imparcial da rádio aí. Muito obrigado. E chupa, mano. Próximo, seu nome? Renan, São Mateus, corintiano. Chupa, Domênico, eterno, Série B, não tem mundial. Vai te catar você, ô trouxa, nós vamos ser campeão, mané. Nome? Manezão. Cláudio Tatuapé, Palestrino, é campeão 2016, Dodô. Chupa, mano. Vai, próximo. Qual é o seu nome? Rogério, conhecido também como Menezes, corintiano, representando a Zona Leste aqui. E mandar um abraço para todo mundo lá de Santander, o pessoal lá do Amigos na Correria também que tá na escuta aí. E chupa, Dodô. É nóis, mano. Vai te catar. Vai, você, ô. Seu nome? Mané. Ronaldo São Paulino. Chupa, mano. Boa, próximo. Então aí, ô César, do estacionamento Estapar São Luís, é o Wagner. Um abraço aí para vocês aí. Chupa, mano. Caramba. Boa, próximo. Fábio de Ferraz de Vasconcelos, Fábio Pimenta, São Paulino. Só pra avisar pro mano aí, ó, que o nosso título esse ano aí, ó, foi ganhar de 4-0 das galinhas. Ai, galinha. Falou, chupa, pensa mano. Pequeno, hein, ô Zé Ruela. Vai procurar um namorado. Boa, aí no metrô. Que isso? Elaine. Torce pra quem, Elaine? O Coringão. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Oi, Elaine, enfia a mão na cara de alguém aí. Que isso? Não, tá louco, mano. Que é isso? É isso, chefinho. Acabou o então, pedágio, estádio 97. Faz essa aí, Elaine, por favor. Valeu, muito legal. Obrigado a vocês que passaram aí no consórcio... Na Remasa, no pedágio Consórcio Honda, né? E o Ben já tem um recado especial. Olha só, amigo, o ano tá acabando, mas 2017 já tá aí, provavelmente. Você já fez seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer planos que você vai realmente conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o Consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. Esse é o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. e presta atenção nessa moleza. Ó, você tá fazendo conta aí? Então essa conta dá pra você fazer. Com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você vai realizar o seu sonho de ter uma moto Honda. E o melhor de tudo, você não vai pagar juros. Então não perca tempo. Vá agora, ou vá amanhã, ou depois de amanhã, mas não deixe de ir. É uma concessionária Honda, faça seu consórcio e comece em 2017 realizando seu plano. Que bacana, né? E outro detalhe muito legal, no próximo dia 5 de dezembro, um dia depois do Campeonato Brasileiro acabar, o Estádio 97 será realizado ao vivo numa noite épica lá no Banco Honda Hall, uma casa muito legal de shows e espetáculos aqui de São Paulo. E você pode ir como convidado do Estádio 97. Basta você ligar aqui no programa, no Estádio 97, e falar a frase: consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. E aí você conquista um par de ingressos para você assistir e participar do Estádio 97 ao vivo, dia 5 de dezembro, no Banco Honda Hall. Você vai ter tudo incluso, entrada, comida, bebida, e ainda vai ganhar um kit muito legal da Honda. Mas tem que ligar e falar, hein? Não esqueça. E mandar um abraço pro Ricardo Tomoyose, grande torcedor do Santos, o Danilo Pisani, o Márcio Saik e toda a galera da Honda. Tamo junto! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, e aí? O doutor veio cheirosinho, cheirosinho? É, velho, o cara é defensor público, mano. Não pode chegar num tribunal aí com a catinga, velho. Senão o juiz vai falar, ó, Paquitão, não dá, né, velho? Você quer defender quem com esse mau cheiro aí, velho? Com esse seu terno aí que se eu mandar pra polícia civil, vão falar, exumaram um corpo. Não, ô, dá, Rodrigo, mano, você já dá. Defendeu alguém que tava vencido o desodorante? Que era já. Insuportável? Já. Já pegou já, algum juiz fedorento pela não. frente? Um cara que não fazia uso de desodorante, um Bozana Extreme embaixo da toga, é toga que fala? Não, toga é só no tribunal do júri. Não, não. Você viu ontem a discussão lá do Lewandowski, do Gilmar Mendes? Eu vi. Veio, viu? Você viu? E nesse clássico aí, você aposta em quem? Ah, é jogo duro, viu? É cachorro grande ali. Cachorro grande. Se fosse juiz, eu só ia andar de toga. Eu ia meter mó mala. Eu ia treinar de toga. Aí ia ser o ridículo, né? Eu ia andar de toga, não importa. Me chama de ridículo que eu te prendo. Desacato a autoridade. Panaca. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do tribunal pra curtir a noite inteira na balada? É o exemplo do Rodrigo aqui, ó. É, pois é, RG número 2. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você nunca mais vai passar perreio. Você nunca mais... Por exemplo, ó, o nosso querido doutor aqui também, o Cássio. Ele não pode começar a transpirar pelo sovaco e pingar suor na ferida aberta no paciente, porque ele vai estar fazendo uma cirurgia. Isso é anti-higiênico. Se o cara começar a transpirar também, ficar com aquela mancha embaixo do braço, tá certo? Aquele fedor... A anestesia não pega direito, porque o paciente fala: nossa, doutor, eu tô com dor, você me anestesiou, mas eu tô sentindo o seu mau cheiro. Aí ele fica com raiva do paciente e vai me judiar um pouco mais. Cássio, então, já tá quase arrependido de ter vindo. Pro bem de todo mundo, todos devem usar esse desodorante Bozana Extreme, porque é top demais. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, velho, não vacila não. Só Bozana me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme, velho. Fala a frase, tá bom? Bozana, jeito de garoto, cuidado de homem. Ei, doutor, assistindo aí o jogo do Santos? Tô vendo aqui, tá duro o negócio. Tá difícil aí? Ah, é mesmo? É, o Vitória tá pra rebaixar, ele não vai entregar. Será que os caras mandam, no Twitter, é verdade? Os caras pediram pra você cantar Foi com Medo de Avião do Belchior. Eu não sei, porque parece a voz, é isso? Bonzinho. É meio fanho ele. Mas o doutor não é fanho, vocês estão... Falar em fanho... Não, mas é o timbre. Falar em fanho, o Bob Dylan falou que não vai na cerimônia pra receber o prêmio... Ué, o prêmio, mas você viu, ele também tem uma porra... Ele tem vários meses pra retirar também. Ah, mas por que não vai? Bob Dylan pro inferno também. Puta cara, mala. Gente, aí. Só a última aqui, a saideira aqui, ó. Que é uma pergunta interessante. Só a última. Interessante, claro. O J. Neto pergunta pro Dr. Cássio Andreoni: Veja, pergunta se é verdade que ejacular uma vez por dia reduz as chances de câncer de próstata. De novo? Isso é verdade ou tem estudo? Tem estudos? O estudo era esse mesmo, mas uma ejaculação uma vez, ou sete vezes por semana. Então, uma vez por dia. Então, é um estudo, mas tem outros estudos que... É controverso. É um assunto controverso. Mas pode fazer recomendação médica que vale a pena. Posso falar só um minutinho? Diga, Rodrigo. Além de defensor público, eu sou membro da bateria da Águia de Ouro. Do Águia de Ouro. Aqui da Pompeia. O que você toca, velho? Caixa. Caixa. Caixa da hora, hein, mano? Caixa e vai ter uma festa... Caixa 2, não? Não, caixa 2, não. Não, não, nem posso. Tá. É, e vai ter uma festa agora, dia 26... de novembro, festa da bateria. Tô integrando aqui um convite pro Mano. Boa. Eu sei que o Mano curte. Muito o samba, obrigado. Valeu, parceiro. Até a presença mesmo. Das baterias da, além da, do Águia. É lá óbvio. Na Águia. Show. Lá no Águia, lá na Pompeia. Entre as aves eles se dão bem. Dão bem, tranquilo. Leandro de Itaquera, Nenê de Vila Matilde e Peruche. O Mano tá aqui com o Eu tô deixando o Kumbá também. Pode ir. Lógico. Você também, beija. Todo mundo. Eu tô deixando com os convites pra quem quiser ir. 26 do 11, legal. Isso. Lá a partir das 22 horas. Lá no Águia de Ouro, tá? Então, eu sei que o Mano curte um samba, o Benjamin também curte. E a quadra quiser, aqui, ó, na Avenida Presidente Castelo Branco. Isso, lá na Pompeia. Na 7683, na Marginal Tietê, né? Isso, ali. Tem, Benjamin vai meter aquele cinto branco, aquele sapato branco. Não precisa ir assim, mas não precisa também com aquela cara de prego. Não, ele quer ir clássico. Benjamin, eu vou te instruir. Benjamin, antes de você sair de casa, você me manda uma foto pra ver se tá legal. Porque senão vai com aquelas camisetinhas Iron Maiden numa quadra de escola de samba, meio jagunção. Jagunção. Jagunção, te mandar um abraço aqui? Você já vai mandar, mas tá antes... Obrigado, deixa, viu, Rodrigo? Deixa eu já me embarcar no Nissan dele. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, viu? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan Mark 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. E aproveite... E passe numa concessionária e conheça o lançamento do ano. Rapaz, como esse carro tá bonito. É o Nissan Kicks, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa, inspirado nas cidades brasileiras. Painel intuitivo e multifuncional. Além de central multimídia e câmera 360 graus. E ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Além do que... Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer uma coisa para vocês, esse carro é simplesmente incrível. Vá fazer um test drive, vale a pena, viu? Quem testa compra, Nissan e pedestre. Use sua faixa, é Nissan! Com certeza, é Nissan! E se esse tipo de som acontecer com você, a batida for na sua traseira, meu amigo, torça para ser a Ivete Sangalo. Sabe por quê? Porque a Ivete Sangalo tem seguro da HDI. Ou seja, que seja um segurado HDI, tá bom? Então é isso aí, tá parado, bateram no teu carro? Se for a Ivete Sangalo, é simples, você vai lá na HDI... Porque a HDI tem o Bate Pronto. A Ivete Sangalo tem seguro da HDI, vai te levar lá no Bate Pronto e já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem HDI Bate Pronto em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, vamos agradecer a presença também do Dr. Cássio. Dr. Cássio Andreone, obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado por me ter aqui e parabéns pela iniciativa. Espero que as pessoas tenham se conscientizado. Obrigado mesmo. Parabéns. Ô, doutor, eu sei que é legal isso, mas você tem como arrumar uma anestesia daquela endoscopia? Porque de vez em quando tem a necessidade de dormir, eu não durmo. Insônia, né? Não, senão você vai ficar igual o Michael Jackson. Ele usava muito. Né? Mas, ó, não tem sono melhor do que quando você volta da endoscopia, cara. É muito bom. O sono eu não sei, mas o acordar é... Sim, mas é aquele sono assim, acabei de nascer, sabe? Se der uma brecha, na hora que der, algum estágio pro Sombra lá no Einstein? Não, ele já, por hoje aqui, ele fez uma prova e passou já. O problema já é ajustar o jaleco, né? Imagina o jaleco do ele, Sombra. Vamos arrumar o jaleco. Mas não tem que fazer a barra do jaleco. Não, pode ser clínico. Só clínico mesmo, cirurgião não precisa. Não, mas, por exemplo, tem como fazer com que o Sombra participe da cirurgia, assim? Ficar tem do gol, lado, olhando? Tem gol! Não, tem gol! Rapaz. Tem gol! Copete! Tem gol do Copete! Gol do Santos, olha aí! Olha escorrendo uma lágrima do Domênico aqui. Nós não essa... dependemos do Santos, dependendo de nós. Então, esse é o problema. Você tá louco, não é do Corinthians não, ô trouxa. Diz aí, Rodrigo. Aí, pode mandar uns abraços? Manda. Ô, Sombra, o meu irmão, Fábio, São Paulino, faz aniversário amanhã, seu fã. Boa, um aí, abraço pro Fábio. Tá lá ouvindo, meu irmão Léo Santista, RG, seu boa, fã. Boa, abração. Tá. Sacanagem, RG. Pela primeira vez, a sua mão. Já deu horário, posso... Boa. O Paulo já tá aqui falando, vai. O pessoal do Águia de Ouro, mestre Juca palmeirense, você viu? Nem Paulo Palmeiras vai ser campeão. Você nem percebeu que o programa acabou, você tá falando, está fora do ar já. Tá fora do ar já? Não tá não, vai. Os diretores lá, o Mili, Andrinho, o Cauã, o Mauá, a diretora Vivi, um abraço aí pra todos. E pro pessoal que tá mandando mensagem da Defensoria, o pessoal da Defensoria ouve aqui o programa. Débora, legal, Tetê, boa. Douglas, Dione, Fernanda, Priscila, um beijo pra todo mundo aí. Nossa, galera. Manda um abraço aqui, já que você falou de samba. Mandar um aniversário, parabéns pro Matias e o Tico. Lá do Beba do Samba, então aniversário hoje. Abraço aonde, aí do Dudu? Zé Carlos, toda a equipe aí, mandando abraço são? Aí. De onde eles são, Dudu? Eu não ouvi. Hã? De onde eles são? No Beba do Samba. Bêbado? Beba do Samba. O Beba do Samba. Beba do Samba. Você conhece o Beba? O Beba é do Samba. O Beba do Samba. Um abraço pro Icão também aí. Nada a ver a voz, nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra a Nissan. Também oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia. Você merece o Extra Gol. RG, quem é o boné estádio 97 Vista Aérea? Ah, Luciano da Rosa. Beleza, São Paulo jogando bem, hein? Muito bem, Alisson. É, quem é a camiseta estádio 97 fitcamisetas.com.br? Alcides Gastaldo. Gastaldo, é isso aí. Eles têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, brama gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Valeu, gente. Até amanhã, 5h30 aqui na Energia. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. The Groove of Brazil is on. This is DJ Radio Mix Show. Dicos Groove Radio Show. 2 da manhã. Energia. Seguinte, ó. Pra começar o treino hoje, 20 voltas no campo, depois agachamento até outro gol, ida e volta 15 vezes e 100 flexões pra terminar. Alguma dúvida? Ô, professor, dá um desconto. Desconto no esporte, só com Itaú Card. Cliente Itaú Card agora tem 50% de desconto na assinatura do EA Plus. Você acompanha jogos ao vivo do seu time e tem acesso a diversos conteúdos como Champions League, Europa League, NFL, Campeonato Português e muito mais. Acesse eaplus.com.br/Itaúcard e marque esse golaço. Jonas Blue.